Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria entrar já na parte mais prática do negócio, estudando obstáculos fundamentais ao exercício da inteligência. E o primeiro advém da própria natureza das coisas, que é o seguinte: nós só podemos dizer aquilo que nós pensamos, ou seja, não aquilo que nós percebemos. Quer dizer, se não há uma operação de formalização e esquematização feita dentro da nossa consciência, a fala simplesmente não sai. Nós não temos nenhum meio de expressar diretamente os objetos ou expressar mesmo a sensação que eles nos trazem. Isso quer dizer que praticamente nós nunca dizemos o que estamos vendo, nós só dizemos o que estamos pensando. Se você tem consciência disso, então você pode desenvolver uma série de mecanismos corretivos ou adaptativos para você se manter o mais próximo possível do mundo da sua percepção. Agora, acontece o seguinte: as imagens que povoam a nossa memória e das quais nós extraímos aquilo que vamos dizer, elas são de duas fontes. Elas são percepções diretas ou elementos imaginários que nós colhemos aqui ou ali, por exemplo, daquilo que nós lemos, daquilo que ouvimos falar, etc., etc. E a maneira de tratar essas duas coisas é completamente diferente. Na maior parte dos casos, a gente observa que a expressão mais próxima possível de uma experiência direta é uma coisa muito difícil para as pessoas. Pelo seguinte: as nossas experiências, nossas sensações, nossas percepções são individualizadas e, na maior parte dos casos, dificílimas de transmitir. Mas a linguagem com que nós falamos é a mesma para todos, embora ela mude no curso dos tempos, se introduza em termos novos, novas construções, etc. Mas ela é um produto padronizado, por assim dizer, para todos. Então, aí nós temos uma série de dificuldades. Primeiro, o perceber corretamente. Segundo, o memorizar corretamente. Terceiro, a transposição disso numa linguagem. E só no momento em que você transpõe uma dessas percepções de linguagem é que você se apropria dela. Tá certo? Então, isso quer dizer que aquilo que nós conseguimos apropriar do conjunto da experiência e verbalizar é muito pequeno em relação ao conjunto do que nós percebemos. E muito facilmente alterável desde fora. Por exemplo, se o indivíduo passou por qualquer desses empreendimentos de grupos de encontro, psicoterapias, qualquer desses empreendimentos de manipulação da consciência, é mais do que óbvio que ele não lembra completamente o processo. Ele não sabe o que está dirigindo o curso dos seus pensamentos. Então, a primeira coisa seria remover isso aí, quer dizer, voltar atrás e dizer o que eu percebi mesmo. Existem, por exemplo, várias experiências nas quais te reúne o pessoal numa plateia e faz acontecer alguma coisa na frente deles, e daí depois cada um descreve aquilo de uma maneira diferente. É evidente que isso pode acontecer, mas isso não acontece sempre e isso realmente não é a regra geral. Por exemplo, se você vê um gato caminhando sobre a mesa, perguntar para 40 pessoas aqui o que vocês viram, todos vão dizer: eu vi um gato sobre a mesa. Mas pode acontecer, sobretudo se for um acontecimento programado, pode acontecer de surgir uma divergência nas narrativas. Ora, essas divergências, todas elas são baseadas não na estupidez humana, não na ignorância, não na falha da nossa percepção, mas do fato de que o objeto ou o fato percebido, ele mesmo tem muitos aspectos e pode ser observado desde muitos aspectos. Desde o século XVIII, pelo menos, os filósofos e também os psicólogos, os estudiosos do ser humano em geral, dedicaram uma atenção extraordinária ao problema da mente humana e, hoje em dia, do cérebro humano, tentando encontrar ali a chave da cognição. Mas acontece que isso é impossível, porque não haveria cognição nenhuma se não houvesse um negócio chamado mundo. É isso. Então, é claro que se você quer obter uma visão clara do que é o conhecimento humano, você teria que estudar as relações entre sujeito e objeto, entre o cognoscente e o cognoscido, ou entre a mente humana e o mundo. Mas se você me perguntar, existe alguma disciplina que estude isso? Eu falo, não tem nenhuma. Todas vão focar ou no mundo, por exemplo, um sujeito está estudando geografia, ele não está interessado nos procedimentos cognitivos que o cérebro dele teve que desempenhar para conhecer a geografia, ele está interessado diretamente nos objetos da geografia. Mas se ele vai estudar pelo lado psicológico ou até pelo lado filosófico, ele vai quase que incoercivelmente se concentrar no problema da mente humana. É isso. Então, hoje mesmo eu estava conversando, a Paula me trouxe uma gravação de um médico conhecido dela, que ele leu algo, ouviu algo que eu leu ou ouviu algo que eu disse a respeito da tipologia do Jung, e ele viu que levantava o seguinte problema. O Jung define, ele descreve a tipologia humana, a tipologia dos vários tipos de mente humana, segundo quatro funções cognitivas, né? Intuição, sensação, pensamento e sentimento. Conforme essas quatro funções, tem uma orientação, diz ele, introvertida ou extrovertida. Então você obtém aí oito tipos fundamentais. E ele diz que em toda pessoa há uma função que domina, e essa função é a mais consciente. E a função oposta se torna inconsciente e, de certo modo, ela atrapalha a função mais consciente. Então, ele coloca assim: a intuição se opõe à sensação. Portanto, se nele predomina a função intuitiva, a sensação ficará inconsciente. Isso quer dizer, o indivíduo terá uma má percepção das situações físicas, sensíveis em torno. Mas bem, esse é o Jung, eu não concordo com nada disso, eu acho que tudo isso está errado, mas é o que ele disse. E o pensamento se opõe ao sentimento. Mas que o indivíduo no qual predomina a função pensamento, ele terá uma espécie de sentimento atrofiado, mas esse sentimento atrofiado terá um peso na conduta dele, quer dizer, a sua vida inconsciente se centrará naquela função atrofiada, função secundária. Tá certo? E conforme ele ser um intuitivo, ou sensitivo, ou perceptivo, ou pensamentivo, intuitivo ou extrovertido, a sua função dominante se centrará em objetos do mundo exterior ou do mundo interior. Então, por exemplo, se o sujeito é um sensitivo introvertido, ele é hipersensível aos seus estados físicos. E a pequenas mudanças no ambiente físico também. Automaticamente, a função intuitiva ficará atrofiada e será uma fonte de problemas para ele. Então, para tirar falsas intuições, falsos pressentimentos e assim por diante, né? Só que ele define, quando você vai ver a descrição de cada uma das funções, ele define a intuição como uma função cognitiva que funciona por via do inconsciente. Então, tão logo eu li isso, eu perguntei: uai, mas se a função dominante é consciente, como é possível que uma delas só opere por via do inconsciente? Então, esse médico, Dr. Mário, não sei das quantas, ele disse: é possível que a função opere por via do inconsciente, quer dizer, a intuição opera inconscientemente, mas o objeto dela, o resultado, o conhecimento obtido é consciente. E, bom, isto aí é possível, mas eu estou dando esse exemplo só para mostrar para vocês como a psicologia dos últimos 2 séculos se centra no problema do sujeito. Sempre o sujeito humano. É a mente humana, é o consciente, é o inconsciente, é os reflexos condicionados, etc. Tudo isso está em nós. E daí eu pergunto assim: mas, uai, e o mundo? Não existem objetos? Então, essa mesma tradição da psicologia, de centrar-se no sujeito, ela é um dos obstáculos à inteligência humana. E como isto é o único tipo de psicologia que nós conhecemos hoje em dia, todos nós somos de algum modo afetados por isto. Ou seja, nós sempre buscamos a explicação de tudo em nós mesmos, na nossa personalidade, no nosso inconsciente, na nossa psicologia, etc, etc, etc. E frequentemente deixamos de ver que são os objetos do mundo que nos fazem perceber as coisas como nós as percebemos. Então, por exemplo, existe algum ato de percepção visual que possa ocorrer fora de um meio luminoso? Se não tem luz nenhuma, porque não tem percepção visual nenhuma. Isso quer dizer que o meio, o ambiente luminoso, é um elemento central da percepção. E ele definitivamente não está na minha mente, nem na minha cabeça. Do mesmo modo, se você pegar a esfera dos sentimentos humanos, ora, você está mergulhado num mar de sentimentos humanos das outras pessoas e do ambiente que te cerca e da cultura, etc, etc. Tudo isso pesa na nossa operação interior. Então, eu acho que uma das primeiras coisas para restaurar o sentido da inteligência é o indivíduo se livrar dessa coisa egocêntrica em que a psicologia moderna nos acostumou. Parar de buscar explicação em você mesmo, porque tem muitas explicações externas mais satisfatórias. Hoje em dia, felizmente, já começa a surgir uma teoria que chama a teoria ecológica da percepção. Quer dizer, todo ato de percepção se dá num ambiente externo determinado e é monstruosamente determinado por ela. Também, eu ontem estava comentando a teoria do Kant, né? Quer dizer, o Kant é o pai de toda essa tradição. Porque se você nada pode conhecer das coisas em si mesmas, mas você pode, por análise posterior, você descobrir quais são as categorias do seu pensamento, as categorias da sua sensação, ou seja, as condições a priori que determinaram o seu conhecimento, então é evidente que a sua atenção vai se desviar dos objetos, dos quais você nada pode saber além da aparência, e se concentrar na estrutura do seu pensamento. Não é isso? E, a partir da hora que você faz isso, você se trancou numa jaula do qual vai ser muito difícil sair. E você será acompanhado a vida toda por uma sensação de irrealidade. Eu acho que a sensação de irrealidade, hoje em dia, todo mundo tem. Mas se você procurar nos séculos anteriores, no século XVIII, você vai ver que isso era uma coisa que praticamente não existia. As pessoas simplesmente não tinham dúvida quanto à existência do mundo exterior. Então, como é? Ou elas todas estavam enganadas e nós só passamos a ficar inteligentes depois do século XVIII, ou, ao contrário, eles tinham a capacidade que nós não temos. Quando você observa culturas ditas primitivas, você observa às vezes que eles têm alguns conhecimentos que se perderam completamente. Por exemplo, o falecido Orlando Villas-Boas uma vez me contou uma história de uma tribo no Xingu, de onde haviam desaparecido duas crianças. E a tribo inteira procurou, foram na FUNAI, foram no exército, na polícia, todo mundo procurou, vasculhou as crianças para tudo quanto era, não acharam. Daí ouviram falar de um pajé que localizava qualquer coisa. Chamaram o pajé, ele reuniu a tribo toda na oca e disse: olha, eu vou fazer a reza aqui, quando eu terminar de rezar, as crianças vão estar aí na porta. E dito e feito. Isso quer dizer, ele sabia fazer isso. Outra vez, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, teve uma seca em qualquer lugar e ninguém conseguia fazer chover ali, mas tinha dois pajés que sabiam. Eles chamaram os dois pajés. Os dois pajés foram lá, fizeram a macumbinha deles e disseram: vamos sair daqui que vem um pé d'água dos diabos. E de fato veio. Daí apareceram centenas de especialistas, conhecedores universitários, explicando aquilo em função da cultura indígena. Eu digo: mas escuta, mas espera aí, as nuvens fazem parte da cultura indígena? É? Foi a cultura indígena que inventou as nuvens? Não, existe um fator externo que foi operado e funcionou do jeito que se esperava. Então, se você perguntar assim, o que que é uma ciência que é incapaz de explicar as relações entre uma determinada sociedade e o seu meio físico, né? e vai explicar tudo em função da cultura. Em decorrência também da tradição kantiana, tudo no mundo se divide em duas coisas. Existe natureza, que é um negócio que funciona de acordo com certas leis permanentes, que a ciência teoricamente investiga, e existe a cultura, que é tudo que nós criamos. A linguagem, as artes, os costumes, etc, etc, etc. E bom, mas se essas coisas são separadas, como é que uma pode afetar a outra e a outra pode afetar uma? Hã? Ou seja, simplesmente não há uma ciência da relação entre o ser humano e o universo objetivo. Isso desapareceu. Então, se você é um indivíduo mais chegado às ciências físicas, você vai tentar explicar tudo em função de processos naturais, e se você é das ciências sociais ou da psicologia, você vai explicar tudo em função da cultura. O obstáculo que isso cria à inteligência humana é monstruoso. Porque você já tem a divisão prévia, você já tem a classificação prévia de tudo que está acontecendo. E ou a coisa se enquadra no que você entende com os conceitos que você tem, ou você simplesmente não pode enxergá-lo. Então, isso quer dizer que a famosa dúvida sobre o mundo exterior, ela se impregnou de tal modo, sobretudo no ambiente das ciências humanas, que tudo é explicado em função da subjetividade e da cultura, inclusive ações físicas que mudam o mundo material em torno, tá certo? E que ou se baseiam num conhecimento desse mundo material, ou então é tudo loucura. Como todos nós fomos educados dentro dessa cultura, nós todos estamos acostumados a, quando temos algum problema, nos perguntar o que há de errado comigo. Quando você começa a observar tudo quanto há de errado no ambiente físico e social em torno, eu acho que a pergunta inverte. Né? E a pergunta é o seguinte: como é que eu posso tentar, me examinando a mim mesmo, descobrir o que está se passando em torno? É absolutamente impossível. Isso é a mesma coisa que você tentar descobrir em você mesmo os pensamentos de um outro. Isso aqui é um vício generalizado. De todos nós somos psicologistas. Toda a nossa sociedade moderna é psicologista. A ideia de que nós não percebemos as coisas corretamente, de que nossa percepção é errada, ela está tão impregnada na nossa cultura que você tem técnicas inteiras para você modificar o modo de percepção do sujeito como se houvesse algum defeito constitucional. Se você pensar bem, o que é a programação neurolinguística? Programação neurolinguística é você fazer as pessoas verem as coisas de uma certa maneira. Por que isso é possível? Porque não se admite que haja uma maneira correta. Tudo é subjetivo. Então você tem a mente do paciente e tem a mente do programador neurolinguístico. E ele vai impor a você um novo padrão. Também acontece que, por você viver num ambiente urbano, se você comparar o ambiente arquitetônico, urbano, ele é muito mais uniforme do que uma floresta, por exemplo. Na floresta as formas são tão variadas que você frequentemente se perde ali no meio, você não consegue nem reproduzir aquilo mentalmente. Ao passo que no meio urbano o ambiente físico é bastante uniforme, sob certo aspecto, é até tedioso, tá certo? Isso quer dizer que no ambiente urbano você vai prestar mais atenção nos fatores humanos do que nos fatores de ordem física. Quer dizer, o ambiente urbano é constituído do quê? De costumes, de valores, né? de critérios de importância, de normas, de hábitos. É nesse mundo que você está vivendo, não é no mundo físico. Né? E quando você se volta para o mundo físico, você ou fica perdido nele, ou você tem a impressão de que ele é uma fantasia. É o famoso sujeito que trabalha no escritório, no fim de semana ele vai passar numa praia ou no mato, e depois, quando ele volta para o trabalho, tem a impressão que ele voltou para a realidade. Para mim, parece que essa impressão está inteiramente invertida, porque tudo que você vai encontrar no escritório é um conjunto de situações criadas por decisões humanas. Portanto, tudo subjetivo. Por exemplo, você trabalha, sei lá, numa fábrica de sapatos. Eu digo, bom, você trabalha na fábrica de sapato porque algum dia o sujeito decidiu abrir uma fábrica de sapato. Ele não nasceu com fábrica de sapato pronta. Isso não é uma coisa da natureza, é coisa que vem dele. Em função disso, você tem uma série de fatores de ordem econômica, administrativa, que ele leva em conta, de modo a poder moldar a conduta dos seus empregados e obter o resultado decisivo. Quer dizer, você está inteiramente dentro de um ambiente criado por seres humanos. E tudo que é criado por seres humanos é criado porque eles quiseram criar. É tudo, vem tudo da subjetividade. Então, nós vivemos, a maior parte do tempo, num ambiente que é um cruzamento de subjetividades e não um conjunto de coisas e fatos. Estão entendendo? Isso aqui é fundamental para o que eu vou dizer em seguida. Então, uma das primeiras coisas, primeiras providências para você liberar a sua inteligência é você voltar ao ambiente físico. Você mudar a hierarquia. Fala, peraí, existe o planeta Terra, eu estou aqui, estou assentado aqui em cima. Eu não sei exatamente qual é o formato do planeta Terra. Tem até gente que diz que a Terra é plana, mas seja ela plana ou esférica, o fato é que você está em cima dela. Ela me impõe uma série de possibilidades e limitações. Por exemplo, eu tenho um determinado tamanho e não outro. Eu tenho um certo coeficiente de força física que eu posso aumentar um pouco, mas não. Ele pode treinar a vida inteira para ficar fortão, mas ele nunca vai ficar forte como um urso. Então, existem limites físicos que são absolutamente intransponíveis. E esta é a realidade em cima da qual se constrói o mundo humano. Então, em toda e qualquer situação, você atentar primeiro para os condicionantes físicos da situação e entender que eles são a realidade primária e não o mundo humano construído em torno. Mesmo porque este mundo humano, ele se modifica com uma velocidade que, se a natureza se modificasse com a mesma velocidade, ela já teria terminado. Claro que existem mudanças na natureza, mas são lentas, né? São lentas e nunca são mudanças estruturais, são mudanças de detalhes. Mas, no mundo humano, nós podemos, assim, em questão de dias, mudar todas as regras, todas as normas, todas as proibições, etc. E, aliás, isso acontece. Por exemplo, você tem um golpe de Estado, um outro sujeito toma o poder, baixa uma série de leis, onde tudo que era permitido fica proibido, tudo que era proibido fica permitido. E você já está metido nesse ambiente numa velocidade impressionante. Então, isso quer dizer, enquanto nos orientamos só pelo ambiente humano, é claro que nós estamos perdidos, nós estamos fora da realidade. Então, este é vamos dizer, o primeiro ponto. Eu me lembro quando eu era moleque, uma vez eu vi uma foto de um general de 1,20 m passando em revista soldados de 1,90 m. E eu olhava aquilo e falava, mas por que eles obedecem esse baixinho? Evidentemente. Não era por nenhum fator de ordem física. Era por uma rede enormemente complexa de obrigações e proibições que tava, na qual cada um deles acreditava. Cada um poderia pegar o baixinho e jogar dentro da lata de lixo, sem a menor dificuldade. Inclusive nós, quando fomos para Roraima, nós também estávamos lá fazendo conferência para os militares, tinha a tropa toda, de repente, o comandante era um hominho de 1,20 m. Falei, e é aquele personagem da fotografia. Então, é só a partir do ambiente físico que você pode reconstruir as suas memórias de uma maneira realista. Não tem outro jeito. Agora, Aristóteles já ensinava o seguinte: a inteligência não opera diretamente sobre os dados dos sentidos. Ela só opera sobre aquilo que foi guardado na memória. Ou seja, você abstrai de tudo que você percebeu. Você abstrai algumas formas que você consegue repetir na sua mente. Então aí você já tem uma primeira seleção. Ora, você seleciona essas formas baseado em que interesse? Qual é o critério de seleção? Geralmente as pessoas nem sabem qual é o critério. Por que elas prestaram atenção nisso e não naquilo? Por que tais ou quais imagens se impregnaram na memória, enquanto outras que faziam parte do mesmo cenário desapareceram. Tá certo? Então, você domar a sua memória para que ela se concentre nos pontos que são realmente importantes. Mas isso só acontece se você tiver uma paixão do conhecimento, né? E se essa paixão for predominante em relação às outras. Por exemplo, nós podemos selecionar as imagens conforme as coisas sejam agradáveis ou desagradáveis, ou conforme elas sejam temíveis, né? Você tem medo de certas coisas quando aparece, sei lá, tem medo de gato. Então, quando aparece o gato, bom, você não vai esquecer o gato, certamente, né? Mas o gato era o personagem determinante da situação? Ou foi apenas, vamos dizer, por um hábito subjetivo que você guardou na memória e esqueceu o resto? Então, o que que a nossa memória guarda e qual é o critério de seleção que nós usamos? Ora, quando você observa na rua um fenômeno que você não entendeu, algo que aconteceu, estava muito confuso, você chega em casa, as pessoas perguntam o que aconteceu, o que que você faz? Você tem uma explicação? Não, você não tem explicação nenhuma, você só tem uma narração. Não é isso? Então, a narrativa dos fatos é o primeiro elemento. O que aconteceu realmente? A narração é o primeiro passo da compreensão. Ora, uma pessoa não aprende a fazer uma narração se ela não tiver uma extensa cultura literária. Porque existem milhões de maneiras de você narrar uma coisa, tá certo? E ao narrar você também vai ter que fazer uma seleção e uma ordenação, etc, etc. Então, vamos dizer, essa aqui é uma das minhas regras. Toda e qualquer educação tem que começar pela língua e pela literatura, não tem outro jeito. Sobretudo nas ordens narrativas. Normalmente as pessoas acham que esse é um conhecimento inferior. Sobretudo hoje em dia, que nós temos a adoração do conhecimento científico. Nós falamos, não, mas essas coisas são imprecisas, tem muito da fantasia, etc, etc. Mas o sujeito está falando disso, isso ele também tem a sua própria narrativa, e é uma narrativa simplória. Então, se você perguntar, mas por que que você acha que um conhecimento preciso é melhor do que um conhecimento impreciso? Ah, um conhecimento preciso, ele pode ser inteiramente inventado. Eu lhe dou um exemplo. Toda matemática é assim. Matemática não trata de absolutamente nada. É apenas um conjunto de regras e fórmulas que você desenvolve mentalmente. É todo mundo imaginário. E nenhuma ciência pode ser tão precisa quanto matemática pura. Então, se você vai para o lado da precisão, você termina no formalismo total. Então, da onde vem essa noção de que o conhecimento mais preciso vale mais do que o conhecimento impreciso? Se nós perguntarmos assim, vale mais o conhecimento preciso de uma coisa que não existe do que o conhecimento impreciso de uma coisa que existe? É só fazer essa pergunta. Você vê que a adoração da precisão é um sério obstáculo ao desenvolvimento da inteligência. Então, Aristóteles achava que a matemática é coisa para criança, porque a matemática não requer experiência da vida. Então você pode encontrar um sujeito que aos 5 anos seja um gênio matemático. Agora, você pode encontrar aos 5 anos um sujeito que seja um gênio da narrativa literária? Não, não pode. Porque para fazer a narrativa você vai ter que usar milhões de elementos de memória que precisam estar na memória. Então, eu estava lendo a biografia do Jacob Wasserman. O Jacob Wasserman era um narrador precoce. Isso quer dizer que aos 12, 13 anos ele conseguia inventar uma história atrás da outra. Evidentemente eram histórias fantásticas, que refletiam apenas a fantasia dele. E ao longo do tempo ele começa a escrever os seus romances e você vê tantos tipos ali, tantas. Eu falei, mas onde ele conheceu toda essa gente? Como é possível isso? Então você vê que na literatura dele tem um depósito de conhecimentos humanos reais imenso. Ou seja, ele está preparado para apreender o sentido de muitas situações humanas diferentes. Então, é claro que nada disso tem precisão científica, mas tudo isso é real. Tanto que você vê alguns personagens e fala, pô, mas eu conheço essa pessoa, eu já vi esse cara em algum lugar. Agora, se você tenta desenvolver na criança, sobretudo, as aptidões de tipo matemático, você vai viciá-la, né, a só pensar nos próprios pensamentos. Você vê que no Brasil se ensina muito mais matemática do que nos Estados Unidos. Mas muito mais, ou do que no Japão, ou do que em Singapura, em qualquer lugar. Isso é um dos motivos fundamentais da burrice brasileira. E isso é baseado, né, num preconceito cultural, por assim dizer, fetichista, em que os nossos educadores, os nossos legisladores imaginam que os países que estão tecnicamente mais desenvolvidos estão assim porque as pessoas sabem muita matemática. De fato, não é assim, né? Mas eles imaginam. Então, esse é um preconceito provinciano que se impregnou na nossa, na mente nacional. E isso está destruindo milhões de inteligências. Porque você está aprendendo a operar só com formas abstratas, que na verdade não são nem abstratas, porque não foram abstraídas de nada, foram simplesmente inventadas. E a habilidade em manejar essas formas é tida como inteligência. Então, isso é a mesma coisa que dizer, a inteligência matemática não existe, porque ela é a inteligência do nada. Era assim, como você aprender a jogar xadrez? O xadrez, pelo menos, tem uma simulação de situação real. Entendeu? Tem um rei, uma rainha, tem uma corte. Né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. E se esse tipo de inteligência fosse tão importante quando eles pensam, então qualquer praticante de qualquer jogo que se desenvolvesse ali seria o máximo da inteligência, seria maior do que Michelangelo e Shakespeare. E Isaac Newton, etc. E de fato não é assim? Então, a primeira coisa é você se assegurar de que aquilo que você está pensando existe, de que aquilo faz parte da sua experiência real. E para isto, você precisa moldar a sua memória de modo que ela deseje refletir o que de fato aconteceu. Em primeiro lugar, aquilo que de fato aconteceu com você mesmo. Todos nós temos recordações de fatos que sucederam a nós. Alguma vez vocês já pararam para pensar, vou fechar os olhos aqui e lembrar, será que foi assim mesmo? Hã? Ninguém faz isso. Ninguém é ensinado a fazer isso. Né? Então, por exemplo, vou contar a minha vida. Né? Que, bom, eu pessoalmente eu não posso contar a minha vida, porque aconteceu tanta coisa que eu vivi 10 vidas. Né? Mas algumas coisas eu lembro. Né? E frequentemente. Eu faço isso, eu falo isso, como é que foi realmente aquilo? Você vê que é muito difícil, porque a memória é temporária, ela não guarda tudo eternamente. E frequentemente você lembra de algo, mas você não tem a imagem visual daquilo. Você sobrou só o sentimento que você teve. Por exemplo, se você teve medo de alguma coisa. Talvez tenha sumido a imagem da coisa temível e sobrado somente o medo. Então, aí você pode inventar um análogo. Você não está mentindo se você faz isso. Você está sendo, é uma imprecisão controlada. Mas, eu pergunto, algum dia algum professor tentou desenvolver em você esta memória? Eles não ligam para isso. Eles dizem, mas tudo está baseado nisto. Toda a operação da inteligência humana está baseada nisto. Então, primeiro começar a prezar a sua memória. Houve uma época que as pessoas faziam uma campanha contra a decoreba. Ah, não pode, você tem que ensinar o espírito crítico, julgamento crítico, em vez de ficar decorando coisas. Você sabe por que os chineses são os melhores alunos no mundo? Porque para aprender a escrever em chinês, você precisa de cara aprender 5 mil caracteres, ter todos na memória. Por isso que eles são inteligentes. Então, a memória é a coisa mais importante para o ser humano. O raciocínio não é tanto. E, sobretudo, que já é um pensamento crítico. Ah, pensamento crítico é você criticar alguma coisa. E a gente não pode esquecer aquilo que dizia John Stuart Mill, a crítica é a função mais baixa da inteligência. A crítica é simplesmente você dizer não onde alguém disse sim. A crítica é apenas um discordar. Não é isso? Mas, A regra número um é aperfeiçoar a memória. Aperfeiçoar a memória não quer dizer desenvolver uma grande memória. Não estou falando de você aprender uma técnica mnemônica. Existem muitas e elas funcionam. Existe um sujeito chamado Dominic O'Brien, que você põe ele numa sala com 200 pessoas, ele se apresenta às 200 pessoas e depois ele diz o nome de cada um. O sujeito ganhou 8 vezes o Campeonato Mundial de Memória, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da memória real, que o sujeito tem da sua vida real e das suas experiências reais. Essa é outra técnica completamente diferente, que é o que é aquilo que se chama anamnese. A anamnese é você vencer o esquecimento. E tentar obter uma descrição narrativa mais real daquilo que aconteceu. Agora, você imagina o que acontece quando o sujeito leu alguma coisa, instantaneamente aquilo que ele leu cria uma imagem na mente dele. E ele começa a raciocinar a partir dali. Então você não está lidando com elementos da memória pessoal, você está lidando com um elemento ficcional, que ele foi dado por uma outra pessoa. Você está tomando aquilo como premissa. Né? O que fazer quando se trata não do acontecimento que nós presenciamos, mas de algo que alguém nos disse, ou que alguém nos contou, que nós lemos no jornal, ouvimos no Jornal Nacional? Bom, a primeira coisa é tentar imaginar aquilo. Ao tentar imaginar, você imediatamente já vê se aquilo é possível ou impossível. Então, por exemplo, se houve a narrativa de um crime. Então, você está lidando com a memória alheia. São coisas que você não presenciou. Como é que você vai dar àquilo uma substância de realidade para você em seguida poder raciocinar sobre aquilo? Lembrando Aristóteles, nós não raciocinamos sobre percepções sensíveis, mas só sobre elementos guardados, conservados na memória. Então, se esse elemento de memória me vem pronto de fora, é claro que tudo que eu vou pensar em seguida já está predeterminado no conteúdo da memória. O senhor me conta, aconteceu isso, assim, assim, assim. Eu começo a raciocinar a partir dali, porque eu não vi, eu não fui testemunha, eu só tenho, vamos dizer, esse pedaço de memória que foi enxertado desde fora. Certo? Então, a primeira coisa é você tentar contar para você mesmo esses acontecimentos com o realismo, ou seja, imaginar. No instante que você faz isso, você está personalizando aqueles elementos de memória. Você está vendo, claro que você vai inventar em cima, os elementos que você vai colocar também são ficcionais, tá certo? Só que já é uma ficção que tem que atender um elemento de verossimilhança. E aí nós temos uma passagem entre o famoso discurso poético e o discurso retórico. O discurso poético, ele apenas especula o possível. Mas, bom, o possível é ilimitado. Você pode imaginar, sei lá, um sapo voando, um jumento falando grego. Você pode imaginar qualquer coisa. Tá certo? Mas, quando você conta isso para alguém, a pessoa pode acreditar ou não acreditar. E quando você mesmo lembra, você pode também acreditar ou não acreditar. Então, é preciso ter algo que pareça verdade. Então, a primeira escala na busca da verdade é o verossímil, aquilo que parece verdade. Só que este verossímil você mesmo tem que buscá-lo. Ou seja, você tem que recontar os acontecimentos de tal maneira que você possa crer neles. Não quer dizer que você vai crer realmente, né? Você apenas aceita que aquilo é verossímil, isso pode parecer, isso pode ser verdade. Também é preciso que você conte a história de várias maneiras, porque várias coisas são possíveis. Este senso, vamos dizer, do verossímil é uma coisa que eu nunca vi nenhum sistema de ensino se dedicar a isso. Quer dizer, desenvolver na pessoa o que é o verossímil, o que não é. João, qual é o nosso critério do verossímil em geral? E aí você vai ver a maior desgraça da inteligência humana. O que nós aceitamos como verossímil é o que as outras pessoas aceitam como verossímil. E só isso. Então você transfere um problema cognitivo para uma esfera da autoridade, do prestígio e da influência de um ser humano sobre outros. Às vezes as pessoas têm medo de acreditar em certas coisas, por quê? Porque os outros não acreditam, e se você acredita, eles vão dizer que você é louco. Se você fez isso, a sua inteligência paralisou no mesmo momento. Porque você está partindo do princípio de que a maioria das pessoas que você está ouvindo, as pessoas mais importantes, elas sabem e você não sabe. Mas só que você não sabe se elas sabem. Então, não, isso é outra coisa. Não existe um guia externo no qual você possa confiar em matéria de conhecimento. Isso realmente não existe. O único guia é você mesmo. Só você pode tirar essas dúvidas a limpo. Só que para isso você precisa admitir a hipótese de que há muito mais coisas verossímeis do que aquelas que assim parecem num primeiro momento. Coisas incríveis podem acontecer. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos já houve chuva de sapos. Isso foi bem documentado, né? Milhões de sapos caindo do céu. Você tem explicação? Não. Ah, mas se não tem uma explicação que lhe pareça razoável, você já não aceita. Então, o resultado disso é uma norma que já se impregnou na mente dos brasileiros, assim, acho que até os ossos. Você só pode aceitar como real aquilo para o qual você já tem uma explicação. Se você entrou nisso, a sua inteligência acabou na mesma hora. Porque é evidente, a partir daí você só pode saber aquilo que você já sabe. E você só pode apreender dos novos acontecimentos aquilo que seja igual aos anteriores. Então, acabou. E isto, vamos dizer, para inculcar no indivíduo essas normas, existe a escola, a mídia, as autoridades, a legislação, os prestígios, todo mundo, né, pressionando você para só acreditar naquilo que você pode explicar. Ora, esta é uma operação que ela é condenada ao fracasso desde a base, porque, em primeiro lugar, antes de você ter uma explicação, você precisa ter o fato. Se você não sabe se o fato aconteceu ou não, como é que você vai arrumar uma explicação? Agora, se você inverte, primeiro a explicação e depois o fato, paralisou imediatamente. Isso quer dizer que aquilo que normalmente na sociedade humana nos parece razoável, verossímil, aceitável, etc., é justamente isso que está estrangulando a nossa inteligência. Então, aceitar o primado do fato em relação à explicação, essa é a regra áurea de todo conhecimento. Primeiro tem que saber se algo aconteceu ou não. E pode botar na sua cabeça desde já que para a maior parte das coisas que acontecem e que você pode verificar, você não tem explicação nenhuma. Então, vale mais apenas você ter uma coleção de fatos absolutamente inexplicáveis, porém confirmados, do que você ter um monte de explicações que te impedem de enxergar os fatos. Ora, nós precisamos de explicação porque a explicação tranquiliza a nossa mente, né? Quer dizer, quando aparece um problema, existe uma espécie de um desconforto na mente, né? E quando você chega à solução, você estabiliza de novo, você entra num estado de homeostase, por assim dizer, né? Se nós queremos progredir na inteligência, nós temos que desistir dessa homeostase e aprender a viver numa espécie de desequilíbrio permanente, que é o próprio movimento da inteligência. Agora, a maior parte das pessoas não quer isso. Não quer porque elas foram ensinadas a não querer. Elas foram ensinadas a só aceitar aquilo para o qual a sociedade humana já tem uma explicação. Então, a explicação sempre vai preceder o fato e você vai se mover dentro de um círculo muito pequeno de realidades. Então, se você perguntar bem assim, olha, eu quero a realidade sobre isso, sobre aquilo, ou eu quero apenas uma explicação que me tranquilize? Faça essa pergunta honestamente para você mesmo. Você vê que na quase totalidade dos casos, você só quer uma explicação que tranquilize, que te dispense de pensar no assunto. Então, bom, eu entendo que esse fator calmante que você encontra na solução do problema é uma necessidade psicológica para o ser humano, mas também não precisa exagerar. Você não precisa ficar em dúvida sobre tudo o tempo todo, mas em algumas coisas vale mais a pena você ter uma dúvida razoável do que você ter uma explicação falsa. Nesse então. Você vê, esse fator que eu estou falando, que é um impedimento à inteligência, não vem de você, vem da sociedade humana. As pessoas te ensinaram a ser assim. Né? Se você se habituou. E pior que em cima de tudo isso, se você pega a mente mais rotineira, mais apegada às explicações prévias, e vai ensinar para ela um negócio chamado pensamento crítico. Aí que bagunçou de vez. Né? Quer dizer, se não há sequer investigação da verdade, você vai fazer pensamento crítico a respeito do quê? Vai haver apenas uma disputa de explicações, nenhuma das quais tem nada a ver com os fatos. Então, acho que vocês viram o debate meu com o Paulo Roberto de Almeida? Aquilo é um exemplo claríssimo. Esse negócio globalista, para ele, é confuso. E é assustador porque dá a impressão de uma imensa teoria da conspiração. Ele diz, não, teoria da conspiração não pode ser verdade. Falei, mas como é que eu vou saber? Eu não participei da conspiração, não estou sabendo nada a respeito. Como é que eu vou saber se ela existe ou não? Então, nós temos que aceitar, vamos dizer, o estado de dúvida. Mas, para você aceitar o estado de dúvida sobre uma multidão de assuntos, é preciso que você tenha um centro, e esse centro tenha por si mesmo a estabilidade que a mente inteira não pode ter. Deve ter algum ponto fixo onde você se apoia. Este ponto fixo é determinado muito cedo na sua vida, conforme você seja educado num ambiente calmante e estimulante ou num ambiente aterrorizante e perturbador. Então, o verdadeiro equilíbrio que você precisa ter para você poder investigar, progredir essas coisas, é um equilíbrio de tipo emocional. E ele deve ser independente das coisas em que você crê ou não crê. Por isso, assim, eu sempre digo que no começo da vida de uma criança, tudo o que interessa você ensinar ela é a segurança emocional. A segurança emocional está baseada no quê? No fato de que ela tem um pai e uma mãe que estão ali para defendê-la incondicionalmente e que não vão deixar nada de mal acontecer para ela. E que a adoram, que a amam loucamente. É? Se você deu isso, você não precisa ensinar mais nada, porque o resto ele vai aprender sozinho. Porque o aprender é natural no ser humano, a partir do momento em que ele tem esse equilíbrio central que lhe permite coexistir com o estado de dúvida. Agora, se você, para você ter dúvida, você depende de uma certeza intelectual, você está lascado. Está entendendo? Você vai se apegar à certeza, a ideias, a opiniões, etc., porque elas são, vamos dizer, o substitutivo do equilíbrio da centralidade emocional. Aí você está lascado mesmo. Então, eu acho que à medida que eu estou falando isso, acho que vocês reconhecem isso nas pessoas. Como elas se apegam, por exemplo, a opiniões. Por que se apegar a uma opinião? Por que você não pode mudar de opinião 1.000 vezes por dia? Qual é o problema? Ah, daí eu vou ficar desorientado. Eu vou ficar desorientado por quê? Porque você está colocando o centro do seu equilíbrio na esfera intelectual ou cognitiva? Não na emocional, que é quase física. Então, por exemplo, um sujeito que tem o domínio de si, você vê uma certa tranquilidade física no cara. Ele dá a impressão que tem peso, né? Agora, se você se apega a ideias, ao contrário, quanto mais se apega a ideia, mais nervoso você fica. Porque não há ideia que não possa ser contestada de alguma maneira. Se você perguntar assim, uma conta de 2 mais 2 tem quanto resultado certo? 1. Quanto resultado errado? Infinito. Portanto, você vai testar um por um, você não vai acabar nunca. Isso quer dizer que a dúvida sobre todos os nossos conhecimentos ainda é praticamente inevitável. E a dúvida é precisamente um estado no qual você não consegue se apoiar numa ideia ou na outra. Se ela se apoia numa, ela cai. Se apoia na outra, ela cai. Tá certo? Isso pode acontecer milhões de vezes na vida, e por que você vai ter medo disso? Um truque que eu sempre uso para isso é o seguinte: olha, e se eu não chegar a conclusão nenhuma sobre isso? O que que vai mudar na hora das coisas? Nada. O mundo está esperando que eu resolva o problema para ele, pá. Se eu não resolver isso aqui, o mundo vai acabar. Não vai acontecer absolutamente nada, só eu que vou ter que adiar o problema para o dia seguinte. Então, esta para mim é uma ideia que me tranquiliza, é que eu sempre sugiro para vocês. Pensa assim, olha, o que que depende de eu ter uma certeza sobre isso? Nada depende. É uma coisa que está sempre apenas na minha cabeça. Então, a tolerância para com o estado de dúvida, ela requer um equilíbrio emocional anterior. E quase um equilíbrio físico. Eu vejo, por exemplo, no tempo que eu pratiquei o Tai Chi um tempão. Eu desenvolvi o tal equilíbrio físico que eu andava no ônibus sem segurar, no balaustre. O ônibus virava para cá. Agora não tenho mais. Depois que o carrapato me picou, perdi isso. Mas isso me ajudou muito. Você tem equilíbrio físico, lhe permite ter uma mobilidade de pensamento enorme. Pensar uma coisa, pensar a sua contrária, pensar mil hipóteses sem chegar a conclusão nenhuma. E adiar a conclusão tantas vezes quanto ser necessário para você obter uma resposta mais firme. Isso não é ensinado em parte alguma. Não tem um sistema de ensino que se dedique a isso. Se você pensar assim, o que você deve ensinar para uma criança? Você já viu quantas propostas de programas pedagógicos existem no mundo? São milhares e todos eles são repletos de conhecimentos que, teoricamente, a criança precisaria ter. Na verdade, ela não vai precisar de nenhum deles. Por quê? A criança não vai aprender o que está no programa, ela só vai aprender o que ela quer aprender. Então, ela vai fazer sua própria seleção, querendo ou não. Não é isso? Uns vão preferir uma coisa, outros vão preferir outra. E assim por diante. Então, o começo da educação humana é 100% emocional. Emocional e físico. Só. Só isso. Não precisa desenvolver mais habilidade nenhuma. Não precisa aprender nada. Quando uma criança quer aprender uma coisa, ninguém segura. Ela aprende. Meu filho Gugu, quando ele tinha 11 anos, ele apareceu com um livro de física da universidade, o livro Sears Zemansky. Falei, pai, eu quero ler esse livro. Falei, mas está escrito em inglês. Falei, não tem importância, eu vou aprender inglês. Ele aprendeu inglês 6 meses depois, ele estava lendo o livro. Quer dizer, é um livro de nível universitário, mas ele meteu na cabeça que ele queria ler aquilo, ele leu. Eu não consigo ler aquele livro. Quer dizer, o nível de física do Sears Zemansky que é muito superior ao meu, que parou na escola secundária, se bem que eu tive uma boa educação nisso aí. E, no entanto, estava lá o garoto com 11 anos lendo o livro. Qualquer habilidade que você queira desenvolver, que uma criança queira desenvolver, se não houver impedimento, ela vai desenvolver. Portanto, você não precisa estimulá-la a estudar, você não deve fazer isso. Deve deixar o neguinho seguir o caminho que ele quer e deve reforçar e ajudá-lo naquilo que ele quiser. Por isso, daí o sucesso do John Taylor Gatto, que ele só faz isso, ele só começa a ensinar tudo a partir do que a criança quer aprender. Se o sujeito não fez a pergunta, o que ele pode fazer com a resposta? Para que serve a resposta? Ele vai guardar aquilo na memória? Daí por quanto tempo? Ele vai guardar aquilo até a data do exame e depois esquece. Então, isso quer dizer que os sistemas, em geral, os sistemas de ensino são imbecilizantes. Quase praticamente todos eles. E o erro é sempre o mesmo. Desconfiar da vontade de aprender que a criança tem. Vocês acham que a criança é um bicho preguiçoso, que ela não vai procurar os conhecimentos, que você vai precisar inculcar nelas. Isso, primeiro, não é verdade, e o inculcar nunca funciona. Agora, o efeito que isso tem pelo resto da vida do sujeito é uma coisa absolutamente devastadora. Eu posso dizer isso para vocês porque eu tive a sorte de, como eu estava contando na entrevista com o Luciano Pires, eu não fui educado, ninguém me educou. Eu, a partir, vamos dizer, dos 10 anos de idade, eu estava solto no mundo para fazer o que eu bem entendesse. Quer dizer, tudo que eu fiz, eu posso dizer como o Jânio Quadros, filo porque quilo. E isso aí foi o que me deu uma flexibilidade enorme. É claro que durante 20 anos eu vivi em estado de dúvida, mas qual é o problema de viver em estado de dúvida? O filósofo Alain dizia o seguinte: um sujeito só consegue dormir porque ele está persuadido de que todos os problemas podem ficar para amanhã. Isso é uma coisa enormemente verdadeira. Isso quer dizer, se o problema pode ser adiado, então ele não é tão grave assim. Não é isso? Então, quer dizer, esta calma, esta paciência, a tolerância para o estado de dúvida são absolutamente necessários. E no meio de tudo isso existem essas sucessivas transições, vamos dizer, da experiência para a memória, da memória para um discurso narrativo ou imaginativo, do discurso narrativo ou imaginativo para o senso da verossimilhança, desde que o senso da verossimilhança seja seu próprio e não aprendido dos outros. Porque uma coisa é você coisa é ser verossímil para você, outra coisa é ser verossímil para todo mundo. Se você espera do meio social uma confirmação do que você está pensando, você já emburreceu na mesma hora. Porque tem aquele velho ditado, né? Numa fileira de burros, a velocidade do conjunto é determinada pela velocidade do mais lento. Não é assim? Então, tudo que você quer aprender junto com os outros, você vai aprender certamente no ritmo mais lento. Até esperar. Por exemplo, se eu estou dando uma aula, é possível que um aluno entenda o que eu digo e os outros não? É sempre possível. Agora, é possível que o conjunto entenda sem que nenhum entenda em particular? Então é isso. Quer dizer, você confiar na autoridade do coletivo, você já castrou a sua inteligência na mesma hora. Então, essa é outra regra. Saber é saber algo que os outros não sabem. Não é isso? Então, se você não tem essa firme disposição, dizer, olha, eu quero conhecer as coisas, quero conhecer a verdade sobre isso, sobre aquilo, etc. E eu quero conhecê-la pessoalmente. E eu não faço questão de que todo mundo diga que eu tenho razão. Não é isso? Para mim aconteceu esse negócio miraculoso das pessoas saírem com cartaz na rua e dizer, ao lado tem razão. Sim, mas isso aconteceu depois de 70 anos de eu não ter razão nenhuma perante mim mesmo. Não é isso? Então, foi aceitando não ter nenhuma confirmação do meio que eu acabei obtendo a maior confirmação do século. Isso nunca aconteceu na história humana do escritor ser confirmado pela população. Em certos pontos, é claro, certas coisas que eu disse, não em todas, né? É claro que é muito reconfortante, mas e se ele dissesse que eu não tenho razão? Se ninguém concordasse comigo, bom, não deixaria de ser verdade do mesmo modo. Então, só quando você obteve a verdade personalizadamente, sem precisar de confirmação alguma, então você tem a segurança para dizer aquilo e, mais dia menos dia, as pessoas acabam concordando porque não tem outro jeito. Mas todos esses fatores que eu estou mostrando para vocês, todos eles são desprezados pelo sistema de educação, pela mídia, pelas autoridades, etc, etc. Então, é como dizer, tudo conspira contra a inteligência humana. Por exemplo, se você entrou num desses grupos de encontro, tipo Kurt Lewin, onde você é sutilmente levado a aprovar certas ideias ou adotar certas condutas, e tudo está no sutilmente. Porque se houve uma indução sutil, você não sabe o que foi que determinou a sua adesão ou não. Você não pode saber, porque não, você não pode dizer foi por influência do fulano. A influência tem que passar sem que você perceba. Então, isso sempre cria o quê? Um buraco na memória. A transição entre o antes e o depois, você não sabe como aquilo aconteceu. Então, aí significa o seguinte: você já não está entendendo o que se passa com você mesmo. Isso quer dizer que qualquer desses grupos, dessas atividades, programação neurolinguística, ou grupo de encontro, grupo de terapia, tudo isso sempre será ruim. Porque sempre haverá a indução sutil e a indução sutil tem que passar despercebida. O sujeito, o programador neurolinguístico não vai chegar para você e dizer, olha, eu vou te convencer de tal ou qual coisa, assim, assim, assim, por esse, por esse, por esse, por esse. Não. Ele vai fazer com que você vá aderindo àquilo sem perceber. Uma das maneiras mais lindas é sugerir certas atividades que parecem lúdicas ou teatrais para modificar comportamentos. Eu me lembro daquele caso que o Gerald Thomas achou lindo, né? Professor universitário na Suécia, diz: olha, nesse fim de semana vocês vão fazer um experimento de sexo oral, homossexual, a classe só de homem. Então, vocês vão fazer o sexo oral e vocês vão engolir. E na segunda-feira vocês fazem um relatório científico da experiência. 80 e tantos% acharam aquilo ótimo e decidiram fazer novamente. Por quê? É simples, o sujeito não vai chegar na segunda-feira e dizer: olha, você me fez de trouxa, rapaz. Eu fui lá, fiz aquela besteira, tá certo? Tô morrendo de vergonha, né? Ninguém faz isso. Porque daí ele vai ter que ficar num estado de dúvida com relação a ele mesmo. Ele vai ter que perceber que não é senhor de si. Ele vai ter que perceber que ele é um idiota manipulável. E isso realmente não é gostoso. Então, para fugir desta desagradável sensação, o que você faz? Você justifica retroativamente o que você fez. Ou seja, você mudou uma convicção do sujeito sem pregar nada. O professor não disse uma palavra em favor do sexo oral. Nada, zero. E todo mundo aderiu. Parece que sim. Bom, eu não sei, eu não tenho, não tenho a narrativa inteira. Alguns fizeram e não gostaram, outros nem fizeram. Por que que você faz? Não, é só experimental, isso não é sério. Você não é gay, naturalmente. Não vai fazer uma coisa dessa. É só um experimento científico. Então. Sim, ali tem várias experiências desse tipo. E isso tudo hoje é usado maciçamente pelo sistema de ensino, que é um sistema de ensino voltado principalmente para a moldagem de comportamento e não para o desenvolvimento cognitivo da pessoa. Eu não estou interessado no desenvolvimento cognitivo. E mais ainda, eu digo, eles têm certa razão de não estar, porque se você começar a adotar este sistema que eu estou falando aqui, você vai criar gênios, multidões de gênios. E onde é que você vai arrumar emprego para tantos gênios? Então você sempre tem que ter uma massa de idiota, não precisa. Isso é uma exigência da própria economia. Então, o senhor não vai estudar física quântica para depois ele ser o varredor de rua. Mas alguém tem de ser o varredor de rua, né? Então, se não há idiotas em número suficiente produzidos pela natureza, a gente tem que fabricá-los. Não. Veja aqui, até o século XVIII, o número de intelectuais em qualquer país do Ocidente era muito pequeno. E as pessoas só se dedicavam a isto quando elas tinham uma vocação muito forte e isso importava para elas mais do que qualquer coisa. Não é isso? Mas, a partir do advento da universidade moderna, eles começam a dar ensino de alto nível, de matérias altamente complexas, para todo mundo. Então, só é possível fazer isso se ao mesmo tempo você cria um mecanismo de neutralizar o ensino que você está dando. Ou seja, eu vou te ensinar tudo isso, mas você não vai aprender nada. E note bem, quando você vê esse fenômeno de que mais de 50% dos formandos das universidades brasileiras são analfabetos funcionais, isso não é um erro, não é a má educação. Isso é um plano para funcionar exatamente assim. Eu não creio que exista nenhuma sociedade, nenhum tipo de sociedade no mundo que possa absorver milhões e milhões de gênios. E daí, por que que isso começou a acontecer? Porque no começo do século XIX, começo do século XX, as universidades eram muito sérias. Então você criou uma mão de obra especializada, altamente qualificada e altamente exigente. e não tinha função social para elas exercerem. E elas foram alimentar o quê? Os partidos revolucionários. Alguém deve ter percebido que isso não estava dando certo. Falou, não, vamos emburrecer os caras rapidinho. E pior, não tem outro jeito. Só que, note bem, eu não estou aqui oferecendo solução para problemas sociais. Estou tentando oferecer uma solução para os seus problemas. Eu só pretendo afetar os meus alunos, não a sociedade em geral. Então, um certo número de pessoas pode se livrar disso e desenvolver sua inteligência até o último limite, sem que isso faça mal a ninguém. Mas não se pode, isso que eu estou ensinando para vocês, não se pode adotar em todas as universidades. E não se pode e nunca vai ser adotado. Entendeu? O coeficiente de imbecilização vai ter que continuar de algum modo. Agora, dentro dos próprios movimentos revolucionários, aconteceu que se as suas primeiras gerações foram constituídas de intelectuais que ficaram marginalizados na sociedade, a própria continuidade desse movimento, desses movimentos, exige que eles deixem de ser compostos de gênios frustrados e comecem a ser compostos de imbecis também. Né? Porque o que é um movimento revolucionário cheio de gênios? É um movimento revolucionário cheio de dissidências. Também não é possível administrar assim. Então você entra no partido fascista, no partido nazista, etc. Bom, você pode entrar ali porque você é um gênio revoltado. De fato, os fundadores das coisas eram todos gênios revoltados. Não se pode negar, né, que Lenin fosse isso, ou que Mussolini fosse isso, mas e os seguintes? Bom, os seguintes vão ter que obedecer, né, o chefe, o partido, o Führer, o Duce, etc. Então você vai precisar sempre de uma massa de idiotas. Então, este é um problema também que eu nunca vi ser estudado em parte alguma. Quer dizer, a função pública da imbecilidade e a imbecilidade programada. Mas existem provas da imbecilidade programada. Né? O livro da Charlotte Isherwood, que eu mencionei ontem, The Dumbing Down of America, Deliberate Dumbing Down of America, ela vai pegando todos os decretos que moldaram o sistema educacional americano e vai vendo que todos eles se destinavam a baixar o nível de inteligência das pessoas. Eu digo, isso é uma maldade? Você fala, bom, não sei se é maldade, mas se você for julgar um por um, é claro que é maldade, você está prejudicando as pessoas, mas do ponto de vista do equilíbrio social, eu falo, não vejo outra maneira. Por isso que, ó, a gente me convida para ser ministro da Educação, eu considero uma ofensa, porque daí eu também ou vou ter que criar uma multidão de gênios e criar uma crise permanente, ou vou ter que criar idiotas também, eu não quero fazer uma coisa nem a outra. Então é por isso que todo o meu esforço educacional é dirigido a certos indivíduos e não a uma massa. Você tem algum projeto para a educação brasileira? Eu falo, Deus me livre. O próprio fato de você ter que tratar a educação como um problema de Estado já é uma tragédia. Porque durante séculos não foi assim. Durante séculos, milênios. A educação era de um indivíduo, um professor, para um certo grupo de alunos. Sócrates teve quantos discípulos? 20, 30? Só isso. O resto da população nem entendia o que ele estava falando. Agora, se você pegasse o Sócrates e nomeasse ministro da Educação, ia ser uma tragédia. Mas, a partir da hora que o Estado assume a obrigação de educar as pessoas, e pior, de educar todo mundo, democratizar a educação, ele criou um problema que ele vai ter que solucionar de algum modo, e a solução é sempre a imbecilização em massa. A própria transferência da atividade de educação do desenvolvimento cognitivo para o adestramento comportamental é um reflexo disso que eu estou falando. Quer dizer, essa massa toda de moleque que está aí na escola, o que nós vamos fazer com eles? Bom, nós temos que inventar um jeito que eles se comportem de maneira que a gente aguente. Não é isso? Então, é para isso que uma educação estatal, educação pública, educação democratizada, só pode ter esse objetivo. Nunca pode ter o objetivo de transformar todo mundo em gênio. Não é isso? Então, houve alguns lugares, por exemplo, a União Soviética. A União Soviética tinha ensino técnico, científico de altíssimo nível. E por isso mesmo as ruas estavam cheias de varredores com diploma de PhD em engenharia, PhD em física. Isso era endêmico na União Soviética. Até que alguém deve ter percebido, pô, agora nós temos que parar com isso, nós vamos ter que copiar os Estados Unidos e dar uma educação imbecilizante também. Então, isso é um problema sem solução. Eu não sei a solução desse problema. Na verdade, ninguém sabe e eu acho que ninguém colocou este problema. Só que, vamos esquecer agora a sociedade, o Estado, a nação, vamos pensar em nós. Bom, nós todos fomos vítimas deste negócio. Nós todos fomos imbecilizados de alguma maneira, tá certo? E nós não queremos mais isso. Eles podem criar quantos idiotas eles queiram. Nós não queremos estar no, nesse grupo. Então, nós também temos que perguntar quantos intelectuais um país precisa. Vamos dizer, intelectuais tipo formadores de opinião, assim, de alto nível. É um número relativamente pequeno. No Brasil, se tivesse 100, seria mais do que suficiente. Bom, mas nós queremos estar entre esses 100. Então, o nosso objetivo é o seguinte: nós vamos nos tornar pessoas capazes de analisar situações, compreendê-las, explicá-las na medida do possível, tá certo? E ser úteis até certo ponto. Eu acho que só faz sentido você estudar comigo se essa é a ideia dele. Quer dizer, ele quer fazer um trabalho diferenciado, quer dizer, superior, quer dizer, à média, e um trabalho que esteja centrado não no desenvolvimento da sua carreira profissional, mas na solução de problemas objetivos, ainda que isto não resulte em nenhum benefício para a sua carreira profissional. Ou seja, das duas tecnologias mencionadas pelo Zinoviev, a tecnologia de fazer alguma coisa, a tecnologia de subir na vida, a primeira predomine, ainda que com sacrifício próprio. Esta é a única esperança, porque a duplicidade de critérios, ela já é um fator imbecilizante. Porque você não vai poder pensar certas coisas que vão prejudicar a sua carreira. Você está proibido de pensar isso, né? Então, quando você vê que, em geral, em toda universidade, existe uma corrente de pensamento que predomina ali dentro. Aqui, nos Estados Unidos e na Inglaterra, é a tal da filosofia analítica, que aprenderam com Bertrand Russell, Wittgenstein e outros, que é uma filosofia convencida de que a única coisa que existe para o filósofo fazer é analisar a linguagem desde o ponto de vista lógico. Bom, eu, por mim, eu rejeito essa proposta na primeira, pois como é que eu posso analisar a linguagem em si mesma? A linguagem sempre tem a referência a um objeto, e essa referência constitui quase tudo nela. Se eu isolo a linguagem como sendo um domínio independente, eu já estou analisando uma coisa que nem existe. Por mais que eu me aprimore nisso aí, eu vou estar sempre fora da realidade. Então, mas o fato é que essa corrente domina as universidades americanas. Então, se você não se enquadra nisso, você já não vai ter possibilidade de carreira. E se tudo em você se rebela contra isso, fala, não, mas isso não funciona, isso é perda de tempo, tá certo? Isso é imbecilização também. Bom, você pode dizer isso dentro da universidade, desde que você tenha uma personalidade monstruosamente forte e capaz de intimidar e vencer os outros. Só que daí você precisa dupla genialidade, né? Tem que ter genialidade intelectual e tem que ter uma força de vontade de ferro. Você precisa, quer dizer, você tem que ser uma mistura de Aristóteles com Napoleão Bonaparte. Onde você vai achar um cara desse? Não tem. Bom, pode ter tido. Dizem que o Rosenthal foi isso, né? Ele vencia a burrice da universidade e impunha a sua própria regra. Pode acontecer, mas é uma coisa muito rara. Então, o primeiro requisito de tudo isto é nós levarmos o nosso desejo de conhecimento a sério. Sempre lembrando que o conhecimento é descobrir alguma coisa que os outros não sabem. Quer dizer, não quer dizer que tudo que você vai descobrir é novidade absoluta, não, mas é novidade para o seu meio. Isso já me aconteceu de eu descobrir coisas que depois eu mesmo descobri que já existia fazia 10 séculos. A teoria do conhecimento por presença, quando descobri aquilo, fiquei, acho, pô, eu sou o novo Aristóteles, eu sou o gostosão, etc, etc. Mas vi que tinha um filósofo persa que tinha descoberto a mesma coisa no século XI. Né? Então, bom, mas no meio em que eu estava, que era novidade absoluta. Então, naturalmente, se você descobre essas coisas, você tem até certa dificuldade de explicar. Você não tem uma linguagem comum. Não é isso? Quer dizer, sempre um conhecimento novo exige uma nova forma de linguagem altamente personalizada na qual você vai expressar aquilo. E ao usar essa expressão personalização, eu também estou dizendo, nesse negócio da busca do conhecimento, a personalização é tudo. Primeiro você vai ter que moldar a sua memória para que ela reflita corretamente a percepção. E isso se divide em dois. Existe a percepção direta daquilo que você observou, e existe a memória secundária, que são elementos que você absorveu da cultura em torno. E que primeiro você precisa trabalhar numa espécie de narrativa ficcional, para depois você examinar a narrativa ficcional. Então, aí surge também, evidentemente, o problema das fontes. Quer dizer, da onde que você recebe esse material cultural? Quais são as fontes nas quais você confia? Então, bom, aí já tem um erro inicial. Você não está interessado na veracidade, mas na confiabilidade das fontes. E você quer a confiabilidade das fontes, por quê? Porque isso te tranquiliza. Isso quer dizer que se aparecem 100 pessoas inteligentes mentindo para você, aparece um idiota dizendo a verdade, você vai confiar nas 100 pessoas. Então, isso aqui é básico. Então, fonte confiável não existe. Só existe narrativa verdadeira e narrativa falsa. Essa coisa da fonte confiável resulta em grandes tragédias. No ano de 2008, uma repórter meio maluquinha, chamada Debbie Schlussel, que ela descobriu que os documentos do Obama eram falsos. Mas como ela tem fama de meio maluca, ninguém ligou. Passaram-se anos para o Joseph Farah, eu vivia escrevendo para o Joseph Farah, dizendo, pô, presta atenção nesse negócio. Ele levou 5 anos para entender que aquilo era verdade. E o Joseph Farah não é nenhum burro. Ele não é nenhum devoto do Obama. Porque a fonte não parecia. A notícia era espantosa e a fonte não era confiável. Eu digo, mas pouco me interessa a fonte é confiável. Meu Deus do céu, se eu posso interrogar um assassino, estuprador, ele vai me contar a verdade? É melhor do que eu perguntar para um santo, é? Se ele sabe, se ele é testemunha e o santo não é, é melhor perguntar para ele. Então, não há fonte confiável. Você vai ter que se orientar sozinho, né? E você vai ter que ficar em dúvida muito tempo. Isso não tem problema, isso aí é benéfico para a inteligência humana, né? Claro que você não pode ficar em dúvida sobre tudo e, sobretudo, você não pode cultivar a dúvida. Porque hoje em dia existe essa adoração da dúvida. Estar em dúvida parece mais inteligente do que você ter uma certeza, não é isso? Onde você duvidar de tudo, como propunha Descartes, é absolutamente impossível, eu creio ter demonstrado isso no livrinho Visões de Descartes. Quer dizer, ele diz que, veja, o caso de Descartes é gravíssimo nesse caso, porque é um exemplo de auto-engano muito profundo. Ele diz que ficou em dúvida sobre tudo, mas ele ficou mesmo? Ou ele apenas disse que ficou? Ele se perde na sua memória, ele perde o fio da meada. Né? Por isso que ele está falando do seu eu real, narrando uma história, e de repente ele começa a falar do conceito genérico do eu sem perceber que ele saltou de uma coisa para outra. É uma falha de autoconhecimento. Gravíssima num filósofo, evidentemente. Mas nós cometemos isso muitas vezes na vida. Por quê? Ele não deu a devida importância, quer dizer, a disciplina da memória. Quer dizer, que se eu vou contar uma história para mim mesmo, e era uma história relativamente curta, a história de um experimento mental que ele fez, não é isso? Eu tenho que 1.000 vezes fechar os olhos e pensar, espera, mas foi assim mesmo? E você precisa confiar na sua possibilidade de voltar ao começo da história e contá-la direito. Muitas vezes acontece que ao fazer isso, você descobre que a história não é contável. Porque você consegue se lembrar do que aconteceu em termos de sensações, sentimentos, reações quase físicas, mas você não tem a verbalização. Mas essa é a segunda parte da operação, né? A primeira é lidar com a memória propriamente dita. A verbalização esbarra sempre naquele problema de que as recordações são pessoais, mas a memória é a linguagem é coletiva. Isso quer dizer que você vai ter que adaptar essa linguagem de algum modo para dizer o que você quer dizer e não o que você está habituado a ouvir. Isso aqui é absolutamente crucial. Nós recebemos a linguagem com um conjunto de frases feitas. São modos padronizados de dizer nos quais você se reconhece imediatamente. Tá certo? E isto não serve para a busca da verdade. Isso serve para o quê? O convívio social. Se você conversa dizendo coisas que as pessoas já pensam na linguagem que elas já usam, está tudo bem, não há desentendimento. Tá certo? Só que isso serve para as pessoas se sentirem bem. Não serve para a busca da verdade. Se você quer se sentir bem, bom, esse é outro problema. Né? Então, quer dizer, a busca da linguagem personalizada é um requisito indispensável da busca da verdade. Quer dizer, eu tenho que encontrar as palavras que evoquem no leitor, no ouvinte, exatamente a mesma sensação que eu tenho. Às vezes não dá para você fazer isso. Às vezes não, em geral não dá para fazer isso na base da correspondência biunívoca. Quer dizer, você achar um termo que diga exatamente a sensação, o sentimento que você teve, ou descreva a sua experiência, não existe. E este é o problema. Nos últimos dias eu tenho insistido muito nisso, que a linguagem científica é constituída de termos que designam conceitos padronizados. Quando, sei lá, um físico lê o livro do outro físico, cada palavra. Ele sabe exatamente a que conceito e a que coisa corresponde. Por isso mesmo, é que não se trata jamais de coisas reais, mas de coisas recortadas convencionalmente para permitir a comunicação científica. Mas, se nós estamos falando da busca da verdade a partir da experiência individual real, então é claro que nós não temos uma linguagem de correspondência biunívoca. O que você tem que fazer é escrever uma coisa que dê a mesma impressão. Você não tem muito controle disto. Não se trata, portanto, de você descrever a experiência meticulosamente, do ponto de vista material. Não é isto. Trata de você expressar de modo que, analogicamente, gere uma sensação, um sentimento análogo no ouvinte. E isso é uma atividade, evidentemente, uma habilidade literária. E sem isso, o resto da sua atividade cognitiva é só formalismo e convencionalismo. Isso quer dizer que é uma linguagem literária concreta o que nos arraiga na realidade. Só isto faz. Nenhuma outra atividade humana pode fazer isso. Existe analogia entre isto que eu estou dizendo e outras artes. Por exemplo, um pintor, ele não precisa reproduzir uma cena com exatidão científica, porque o que ele está querendo transmitir é o sentido da cena. Por exemplo, você vendo as obras do Poussin, tem várias cenas de batalhas horríveis, pessoas cortando a cabeça uma das outras, etc, etc. É esta emoção que ele quer transmitir. Então ele vai ter que articular as várias formas dos vários personagens para dar essa impressão, não para reproduzir. Então, por exemplo, ele vai juntar num só quadro vários horrores que ele viu em diferentes momentos. Então não se trata de uma reprodução literal, mas da reprodução adequada de um conjunto que vai passar ao observador o mesmo sentimento de horror que ele teve quando viu aquilo. Então você está dentro de uma comunicação controlável. Não exata, mas controlável. E o que permite que a gente faça isso é justamente o fato de que a linguagem corrente, portanto a linguagem literária também, não é constituída de correspondências biunívocas, mas constituída de uma coleção de significados possíveis que vão ressoar de maneira diferente em pessoas diferentes. Esta flexibilidade, esta imprecisão, é justamente o que permite a fidelidade na reprodução e transmissão da experiência. Então, sem a formação literária, isso simplesmente não é possível. Deu para entender? Bom, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Ele tem a consciência que ele quer passar. Claro, senão como é que ele vai passar? Não sei, às vezes parece que existe uma certa intuição na hora de fazer a obra, uma certa expressão pura, sem uma intenção clara para ele. Mas se ele não sabe o que ele vai pintar, como é que ele vai pintar? Não sei. Não, isso aí, eu vou entrar nesse assunto depois. Não, isso pode acontecer, evidentemente pode acontecer, quer dizer, você não tem um plano integral do efeito, tá certo? Mas você precisa saber claramente qual a emoção que você tem e qual que você está expressando, senão você não tem como expressar. Pode acontecer o acidente do sujeito querer expressar uma coisa, expressar outra, mas aí será um quadro falhado. Eu já vi muitos filmes que o diretor queria fazer a gente chorar e eu morri de rir. O senhor mencionou hoje que uma sociedade talvez não tenha mercado para uma quantidade enorme de gênios, mas na aula de ontem mesmo o senhor comentou que lá a gente passou anos e anos como bibliotecário. A gente vive numa sociedade que cada vez as pessoas estão mais longe, tipo assim, gênios também podem varrer rua, gênios também podem plantar, e a tendência, tem um pessoal que está se convergindo, o pessoal que chama de economia da abundância, tem várias pessoas que acreditam, desde alguns anos, a maioria das pessoas não vai ter nem o que fazer. Tipo assim, fisicamente, hoje em dia no Brasil, a maioria das pessoas adultas, elas não têm atividade produtiva nenhuma. Tipo, essa ideia tipo assim, isso podia se aplicar no século XX, de mandar o cara para a escola para ele se idiotizar. Mas hoje, se houvesse mercado para tantos braçais, seria uma contradição ter tanta universidade. Não. Porque você está vendo um cara na melhor idade dele de ser braçal, que é jovem, como na Europa, os caras são eternos estudantes, e quando ele sai de lá, já perdeu uma parte do potencial de fazer alguma coisa útil, né? Bom, mas você tem que pensar o seguinte, vamos supor que a inteligência artificial consiga substituir toda a mão de obra humana por robôs. Então ninguém vai ter nada para fazer. E você acha que essa multidão de desocupados vai ser treinada para virar gênio? Talvez. Veja, isso é pior, essa é uma situação pior do que a anterior. Na anterior, você não tem função na sociedade para tantos gênios. Bom, agora você tem uma multidão de gênios que, por definição, não tem função alguma. Mas eles podem ser gênios sem ter função, como o Leibniz era gênio e era bibliotecário. Pode ter gênios varrendo a rua. Não, o que eles vão virar não é gênio, todos vão virar drogados. É isso que realmente acontece. Por quê? Você não tem função, você não serve para nada, os robôs tomaram seu lugar, eles até mandam em você, e você é um gênio, tem QI 210. Ah, existe viabilidade, vamos dizer, para você transformar toda esta produção intelectual em alguma coisa via. Alguma parte deles vai ser artista, alguma parte deles vai se dedicar à vida espiritual. Nem todo mundo vai precisar ser intelectual, né? Aquele... Bom, mas é a mesma coisa, quer dizer, eles estão nas atividades superiores, né? O autor isso. Daquele livro, Sapiens, sugere que vai ter que ser colocado para a humanidade a participação em jogos. Então, jogos vão ser criados para entreter, digamos assim, ocupar as pessoas. Está ressalvando que esse cara é um artista cultural, gaysista. Sim. Tipo assim, todos os cursos que ele teve na vida foi em decorrência do ativismo gaysista e tal, que o cara faz. Mas tem várias coisas que são válidas, inclusive. Você está falando dos capítulos? Isso. Agora. Eu parei de ler logo na primeira página, porque eu percebi, eu quero ver qual é desse cara. Quando ele subiu, começou a falar logo na primeira página. vai ser possível a gente regredir e conviver com espécies que não são humanas, ou seja, sapiens que não são humanos. Eu falei, vou fechar esse livro, esse cara é louco. Não, mas não, não tô levando em consideração. Não, eu acho que. Você imagina que coisa horrível é o seguinte: você é um gênio sem função social nenhuma e tudo o que você faça não serve para absolutamente nada. Função social e econômica não podem convergir, professor. Como as universidades antigamente não eram um negócio, podem haver instituições no futuro onde a pessoa se desenvolva intelectualmente, mas que isso não signifique necessariamente produzir coisas físicas e até na mão da automação. Antigamente a universidade não era uma coisa comercial, o senhor falou isso no anterior, não foi? Sim, mas o sujeito não vai ter função nenhuma. Porque a economia já está toda organizada para isto. Mas o desenvolvimento de altas ideias não tem relação necessária com a economia. Mas a humanidade pode suportar tantas ideias maravilhosas? É? Não é possível isto. Isso já é mentalidade revolucionária. Querer fazer o papel de Deus, você vai fazer um mundo completamente artificial. É isso. A maioria das pessoas mas pode querer se drogar. A questão é que, assim, você vê, o número de gênios em circulação tem um certo limite, você não pode passar disso. O QI, o Peterson, que foi comentado ontem aqui duas ou três vezes, inclusive na aula o senhor comentou que ele, mesmo com fontes equivocadas, chegava a verdades baseadas no senso de realidade dele. Ele tem uma série de vídeos, inclusive com o Stefano Olinon, que ele comenta que tem vários países no mundo, ao contrário do Brasil, que o QI só faz cair, que o QI só faz subir. Tem países no Oriente que tem QI médio de 105, de 104, essas, e as sociedades nem por isso entraram em colapso. Assim, no Japão, tem vários lugares que o QI médio da população está numa crescente, embora o senhor também na última aula tenha comentado que isso é só uma medida parcial, não significa inteligência necessariamente, mas é uma medida. Assim, talvez a gente vive numa sociedade que não são gênios em relação aos demais, mas em relação a nós. A maioria das pessoas hoje que são alfabetizadas, se for comparado com as pessoas de 1000 anos atrás, que era a população de 90% de analfabetos, provavelmente um cara de educação e instrução mediana hoje seria considerado um gênio 1000 anos atrás. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ao contrário. Ao contrário, porque você educava muito menos gente. A educação começava mais tarde. Mas a educação era de altíssimo nível e levava os caras para o máximo da perfeição possível. E se você pegar um PhD de hoje, você pega um PhD de hoje, você pega o John Duns Scott. O PhD é um jumento completo para o John Duns Scott. Né? A Márcia Tiburi é PhD. Não, pois é, a Márcia Tiburi é PhD. De uma ideologia, quanto mais o cara avança, menos ele tem contato com a realidade. Sim. Em termos médios, a sociedade há 200 anos atrás, muitas pessoas eram analfabetas. Um cara médio, mesmo se um cara médio de hoje, que não fez faculdade, que fez colegial, ele tem acesso a uma série de informações, de estímulos que não existia naquela época. Quer dizer, você não precisa voltar 1000 anos, você volta 150 anos. Você vê, o número de intelectuais era bem menor, tá certo? Mas você tinha. Ao mesmo tempo, pessoas com um senso de realidade tão agudo, que elas conseguiam pegar o funcionamento inteiro da sociedade. Pega o Flaubert, o Dostoiévski, hoje você não tem isso. Você pega qualquer PhD em literatura, compara com o Flaubert, o Flaubert ganha de 10 mil a zero. Porque eram poucas pessoas. Então, uma superpopulação de gênios seria uma desgraça. Eles iam todos ficar loucos. Cada gênio desse, ele vai acordar com um novo projeto de humanidade. E você tem, num só dia, você tem 1 milhão de novos projetos de humanidade. Hoje já acontece isso, em parte. O que você vai fazer com tudo isso? Vai queimar tudo, né? Eles não sabem abrir uma lata pós-graduação. Então, eu acho assim que ele está num mundo de abstração lá. E não, também ele não sabe o que está falando. Mas é por isso que esses exemplos não são válidos. É porque os alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, são os exemplos das pessoas que estão que passaram pela certificação de idiotização mais alta. A questão é essa. É, tipo assim, pode não haver lugar econômico para os gênios, mas pode haver ocupação social. E o exemplo foi da aula de ontem. O professor comentou que lá, por exemplo, foi bibliotecário por anos. Talvez as pessoas no futuro, tipo assim, com o avanço da sociedade, não podem ser todos gênios, mas gênios em relação ao que a gente tem hoje, né? As pessoas começarem a ter um grau de educação, que eles podem ter papéis sociais que não sejam necessariamente econômicos. O cara desenvolver material, como está acontecendo na internet, pessoas que, tipo assim, nunca seriam ouvidas se não tivesse internet e academia em nada. Hoje em dia tem milhões de pessoas que seguem. Eu acho que o que você está perguntando, e talvez seja até uma pergunta do professor, é na possibilidade, que é algo que está aí sendo discutido, de nós termos em algum momento uma nova realidade que é desconectada com a realidade física, que seria tipo aquilo que eu colocar no filme Matrix, que seria nós estarmos totalmente vivendo numa realidade, não seria mental porque não seria orgânico, mas seria uma simulação, digamos assim, onde existiria então uma nova... Bom, esse tipo de sociedade já está sendo construído hoje. O próprio diálogo na internet, né, você vê, em geral, as pessoas não têm a menor ideia do que elas estão falando, mas elas se comunicam umas com as outras. E essa comunicação passa a constituir uma segunda realidade para elas. Mas o senhor acredita que existe a possibilidade, em determinado momento, de nós termos algum nível de consciência que não seja ligado a um corpo físico, à mente, a algo orgânico? Mas todo mundo... Não, peraí, em primeiro lugar, todo mundo tem isso. Uhum. Né? Mas isso não quer dizer que esta segunda camada de realidade seja aquela que está na cultura ambiente. Né? Eu vejo, por exemplo, que, sei lá, eu mesmo entrei em certas dimensões que são superiores ao corpo físico, evidentemente, mas elas não têm vigência social. Uhum. Então, por exemplo, sei lá, você vai entrar nas experiências místicas. Ah, então não vou criar uma multidão, acho que todo mundo tem experiências místicas, todo mundo conversa com Jesus Cristo. Né? O que o governo vai fazer com essas pessoas? Vai drogar todas. Não, seria uma coisa diferente. Seria, por exemplo, o senhor poder ser um software, digamos assim. Digamos, a transferência da consciência. O Olavo agora é um software, o Leandro é um software. Todos nós aqui somos um software. Não temos mais um corpo, não temos mais as características que nós temos hoje. A questão é se isso seria possível ou não, se isso é uma expressão de um fetiche. Bom, isso é possível, mas as pessoas vão continuar tendo corpos, né? Em tese, não. O Raymond Kurzweil defende que não. O Raymond Kurzweil diz que esse é o passo definitivo para a personalidade. Isso acontece, por exemplo, na economia. Não, isso é inteiramente absurdo. Primeira moeda, as moedas de inteiramente absurdo. Inteiramente absurdo. Isso é uma enganação diabólica mesmo. Diabólica no estrito senso. Escuta, mas a eternidade da consciência e o sujeito continua fisicamente vivo? Você pode ter o Olavo virtual e o Olavo real, não tem múltiplos hoje em dia, só que muito bom, parecido. O Olavo real virtual continua existindo depois de eu morrer, tá certo? E é incorporado por outras pessoas. Na verdade, isso já acontece. O seu bisneto poderia conversar com o senhor. Isso já acontece. Isso é uma coisa que já existe. Mas isso não afeta em nada o fato de que você vai morrer e de que você não vai participar ativamente da conversa. Vai ser uma simulação. Então, por exemplo, é um fetiche, evidente. Por exemplo, a gente tem uma certa comunicação com Dostoiévski, vamos dizer. Mas é comunicação onde só eu falo, né? Mas eu recebo o que ele já disse, ele não pode interferir de novo na conversa. Né? Isso aí já existe, mas você sempre vai esbarrar na mortalidade física. Isso. E o que seria um software sem nenhum suporte físico ou material? Aqui tem um software maravilhoso, mas ele não está em nenhum computador. Ele não depende de eletricidade. Né? Ou seja, ninguém tem acesso a essa porcaria. Sem o suporte físico, nada existe. Essa ideia, vamos dizer, a incorporalidade, essa é uma doutrina diabólica mesmo. Ou seja, tudo que existe tem uma corporalidade. Aí tem que lembrar o Gurdjieff, perguntaram para ele, mas Deus é material? Ele disse, se Deus não fosse material, nada seria material. Então, algum tipo de presença material, Deus tem o tempo todo. Não é isso? Então, se não houver a presença material, bom, não tem nada. Nada aconteceu. Você assistiu o primeiro episódio da nova temporada do Black Mirror? É isso aí. Não, são ruins. São ruins. Sim. Isso é o cantismo levado a enésimo grau. Exato. Do mesmo jeito que o nosso software está em cada célula do nosso corpo no DNA, o software do programa está nos zeros e nos uns lá magnéticos do disco. Né? Fisicamente ele está em algum lugar. Nem que seja um computador. Sim, mas isso não é a presença humana real, isso é a imitação. É uma simulação, né? Então vai ter uma belíssima convivência entre simulacros. Até o DNA, ele não se expressa maquinalmente dessa maneira. Ele como que escolhe se ele se expressa ou não. Ele pode ter, por exemplo, uma genética, ela pode ter uma expressão imperfeita. Ou não se levar de jeito nenhum. Então não tem essa equivalência. Isso é muito mais uma, como o professor fala, alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Bom, então agora vamos à sessão de perguntas. Houve uma sessão informal de perguntas aí, mas um tanto anárquica. Então agora vamos botar em ordem. Professor, o ato de escrever não seria, de uma certa forma, um processo de organização de memória? De... Claro que é, mas é claro que é. Mas eu não preciso escrever, a narrativa oral também serve, né? Desde que ela reflita a sua experiência efetiva e não tente reproduzi-la com precisão, não é esse o problema, tá certo? Mas com uma articulação de sentido que corresponda ao que aconteceu realmente. E existe uma técnica da escrita, especificamente falando, que seja mais eficiente? Não, existem inúmeras, mas todas elas são baseadas na literatura de ficção. Inclusive a narrativa histórica, as técnicas da narrativa histórica são todas copiadas da literatura de ficção. Não, simplesmente não há outras. Eles são camaradas que passaram a vida contando histórias, né? Então eles sabem mil jeitos de contar a história. Você tem que aprender com eles, não tem jeito. Quer dizer, você não... Na quase totalidade dos casos, a busca da precisão é o contrário da busca da realidade. Porque a precisão é apenas um ideal formal que você tem na cabeça. Mas também essas discussões que a gente entra, como essas que surgiram aqui no meio, elas surgem por causa da total falta de clareza com relação aos conceitos que são usados. Por exemplo, se você falar a expressão imortalidade da consciência, eu digo, bom, mas a consciência já é imortal, por definição. Então, a única forma de imortalidade que nós podemos conceber é a imortalidade física. Se você perguntar, e no paraíso, como existir? Eu falo, Jesus Cristo não disse que ele vai dar é o corpo de glória, é outro corpo. Portanto, existe alguma corporalidade, alguma temporalidade no próprio paraíso? O que significa que também tem, vamos dizer, a individualidade e a limitação cognitiva dos indivíduos. Isso tudo continua existindo. Mas o pessoal que projeta um tipo de imortalidade terrestre, eles estão lidando com conceitos que eles mesmos não entendem. Vamos dizer, o próprio conceito de realidade. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal divide assim, ou é percepção ou é a realidade. Então, o que eles entendem com percepção? Algo que isso aconteceu só dentro de você. Mas, pela etimologia da palavra, percepção quer dizer que você captou algo. E a palavra conceito também, o concepto, quer dizer, você apreendeu algo, quer dizer, o conceito apreende algo que não é ele mesmo, senão não é um conceito. Mas você vê a profundidade da influência kantiana, o que se entende por percepção aqui é um acontecimento puramente mental. Existe, bom, mas se a realidade não está na minha percepção, onde ela está? Então ela é apenas uma suposição de algo que eu imagino que existe para além do que eu estou percebendo. E se você pensar bem, isso é um conceito autocontraditório. Se você chamar de a realidade é só o que eu não posso perceber, então não tem mais sentido você falar de realidade ali para dentro. É uma desconexão completa. Desconexão completa, é coisa de maluco mesmo. Mas o maluco, a maluquice pode ser tão enfeitada, né, linguisticamente, que parece que é uma coisa séria. Você poderia dizer assim, você pode fazer a distinção entre impressão e a realidade? Sim, isso você pode. Mas percepção como oposto à realidade, não, não é, é uma coisa inconcebível. Você está bem na frente dele, fica um pouquinho para. Então, vamos dizer, essa sucessivas operações que você vai passando, vamos dizer, da memória. A memória por si opera uma seleção e uma formalização, né? Mas ela pode ser refeita. Você pode perguntar, foi assim mesmo, foi de outro jeito. Pode experimentar várias narrativas para ver qual que atende melhor a sua expectativa. E em seguida você tem a transposição disso para a linguagem. Não é isso? Mas a linguagem, vamos dizer, quanto mais clara ela aparece para todo mundo, porque repete chavões e esquemas prévios, mas ela vai se afastar da experiência real, evidentemente. Então você vai precisar fazer uma série de ajustes e realmente personalizar a linguagem. Agora, se você não faz isso, o conceito científico que você pode obter no final não vale nada. Porque ele perde, é o problema do Wolfgang Schmidt, né? Ele perde a conexão com a realidade, no fim você não sabe do que você está falando. Você chega em física quântica, literalmente ninguém sabe do que está falando. Sabe que tem certos fenômenos que são observáveis, você não tem a menor ideia do que eles são e não se, nem se eles são reais. O Wolfgang Schmidt, no livro Enigma Quântico, ele vai explicar que esses acontecimentos todos com partículas subatômicas, eles não são propriamente materiais. Eles não são a matéria tal como nós conhecemos, que é a matéria já carregada de todas as propriedades que nos permitem reconhecê-la sensorialmente, mas são uma espécie de proto-matéria, que São Tomás de Aquino chama de matéria secunda, quer dizer, está supondo a existência de uma matéria-prima, que é o substrato de toda a matéria possível, em cima dela existe uma matéria secunda que já tem alguma determinação puramente quantitativa. Ela não é nada, mas ela tem uma quantidade. Ele falou, é isso que diz que a física quântica está falando. É paradoxal. É, até certo ponto é paradoxal. Mas um quantum é exatamente isso. É um quantum do quê? Não sabemos. É um quantum do quanto. E, no entanto, os fenômenos são observáveis e comprováveis milhões de vezes. Mas é o tal negócio. As pessoas, literalmente, elas não sabem do que estão falando. Podem, inclusive, operar em cima disso. Podem agir, interferir nesse processo. É literalmente tiro no escuro, né? Na medida que nós vamos aceitando essas coisas, nós vamos ficando cada vez mais sofisticados e mais burros. É por isso que você perguntar, bom, hoje nós temos um ensino universitário muito melhor do que antes, fala, bom, por que ele não produz nenhum Leibniz? Mas está faltando alguma coisa, né? Talvez seja porque não se possa produzir Leibniz em série. Bom, pensa o seguinte, o conhecimento é acumulativo, mas o que, que se acumula? Não são conhecimentos, são registros de conhecimento. Não é isso? Então, por exemplo, ano passado nossa biblioteca tinha apenas 100 milhões de volumes, agora tem 200 milhões. Cresceu o registro, mas Esse conhecimento, ninguém o possui. Ele só existe potencialmente num registro. Alguém tem que decifrar o registro para possuir o conhecimento. E isso vai se tornando cada vez mais difícil. Então, o aumento de registros de conhecimento torna a aquisição do conhecimento cada vez mais difícil. E até o acesso a esse registro hoje é mais fácil. Qualquer telefone você pega e tem acesso ao registro. Sim, mas não quer dizer que você o entenda. Porque a quantidade é absolutamente inabarcável. Segundo problema. O registro constitui, a coleção de registro constitui por si mesma uma camada da realidade. Quer dizer, em cima da realidade física inicial, você tem uma segunda realidade, que é a coleção dos registros. E esse é tão complicado quanto o primeiro, ou mais. Então, se você pensar bem, bom, todo conhecimento de mineralogia possível está dentro de um mineral, está dentro de uma pedra. Está tudo registrado ali. Você pegou, captou a forma essencial daquilo, estudou sobre esse aspecto, e criou uma série de registros, uma biblioteca de mineralogia. O que é mais fácil? Você entender a pedra ou entender a biblioteca de mineralogia? Está entendendo? Quer dizer, quando se fala do progresso do conhecimento, 99% dos casos é ilusório. Existe a acumulação de registros. E você simplificar o acesso ao registro não adianta nada, porque o problema não é o acesso ao registro, é o entendimento dele. Então, é por isso mesmo que muitas vezes as pessoas simplesmente desistem de entender o que estão falando e se limitam ao aspecto operacional. Ou acreditar no consenso. Não, é a mesma coisa. No ginásio eu tenho um amigo que chegava para você e dizia assim, o que é isso aqui? Eu falava, não sei. Ele disse, eu também não sei, mas lá vem outro. Isso, a física quântica é exatamente isso. Eu não sei o que é, mas lá vem outro. Então, isso quer dizer que a exigência de inteligibilidade já foi perdida faz tempo. As pessoas não estão entendendo a coisa porque elas nem querem entender. Já desistiram de entender. E na medida que você privilegia a tecnologia e entende a tecnologia como prova do acerto da sua ciência, depois você está completamente louco. Nenhum objeto tecnológico tem uma explicação científica única. Cada aspecto dele tem uma explicação que você, totalmente separada das outras, que você combinou para produzir um efeito. Isso quer dizer também que o progresso da tecnologia também vai em sentido contrário do entendimento. Você produz cada vez equipamentos mais complexos, mais eficientes de algum modo, que você entende cada vez menos. Sim, por exemplo, um carro com carburador, no passado eu conseguia consertar. Hoje, um carro moderno, você precisa de um computador para avaliar, para poder... Não, hoje tem prédios inteiros que você não pode dar descarga na privada sem se comunicar com o computador central. E no futuro não serão prédios, serão bairros inteiros. E é claro que você, na medida que você cria isto, você se coloca dentro de uma armadilha, você não pode sair mais dela. Mas a própria noção de entendimento aí se perde completamente. Então, essa é a proposta do Wolfgang Schmidt. Nós temos que voltar para a realidade, porque isso aí está ficando muito doido, pô. Agora, as universidades estão produzindo milhões de pessoas entusiasmadas com essas coisas e vendo as possibilidades tecnológicas mais mirabolantes e ansiosíssimos para realizá-la. Essa é outra lei, quer dizer, qualquer possibilidade que você veja que é possível, você vai querer realizar. Quer dizer, é possível você fazer um clone de um ser humano? Ah, teoricamente possível, então, mas dia a menos dia nós vamos ter que fazer. É possível você, por exemplo, transportar a memória do sujeito inteirinho, da cabeça de um para a cabeça de outro? Teoricamente é possível, então nós vamos realizar. Só que aí você vai cada vez a palavra inteligir significa menos coisa. Você acaba adotando, até por preguiça ou por comodidade, um conceito pragmático do entendimento. Quer dizer, entender uma coisa é saber fazer algo com ela. Só que enquanto você faz algo com ela, ela já não é mais o que ela era antes. É o exemplo que eu dei no Jardim das Aflições. Olha, aqui tem uma árvore. Várias coisas que você pode fazer com a árvore. Por exemplo, você serra e faz uma cadeira. Só que da árvore não existe mais. O que, que você aprendeu da árvore? Você aprendeu que dá para fazer uma cadeira com ela, é só isso. E o resto? O resto não dá para estudar mais, porque a árvore sumiu. Então isso quer dizer que muitas vezes, vamos dizer, a operação tecnológica ela vai no sentido contrário do entendimento. Você consegue fazer cada vez mais coisa e entende cada vez menos, até que o verbo entender já não significa mais nada. Mas sem dúvida. Essa é a teoria do Arno Upinski. Né? A matemática é um instrumento do poder. Cada vez menos pessoas é que sabem como fazer as coisas. Claro. São as únicas coisas que têm. Você vê, hoje em dia, qualquer equipamento vagabundo tem um manual de instruções de 100 páginas. Você não vai entender aquilo, você não vai estudar aquilo. Então, se pegar uma cidade inteira, bom, como funciona uma geladeira? Antigamente ele sabia, agora não sabe mais, está muito complicado, mas deve ter dois ou três caras que entendem. Então, você vai criando um sistema de independência. E acreditando que a tecnologia vai libertar a humanidade do destino coercitivo. Esse é o argumento do Zé Guilherme Melchior, né? Que antigamente as pessoas viviam um destino coercitivo e a democracia moderna criou o destino de livre escolha. Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, o entusiasmo que nós temos, quer dizer, pela ciência, pela democracia, etc., etc. Bom, isso é evidentemente uma auto-hipnose, é uma busca de consolo, né? E tudo isso, no fim das contas, está fugindo da realidade básica da vida humana, que é a nossa mortalidade. Consciência e pensamento, ou mente, pensamento e linguagem. Sim, são conceitos perfeitamente distintos. Né? A mente, vamos dizer, é o conjunto de acontecimentos imateriais que se passa para o indivíduo. Mente. Esse é a mente, é o teu conjunto. Então ali envolve pensamento, sentimento, intuição, tudo misturado. Né? O pensar não é nada mais do que você seguir uma fileira de ideias. Agora, quando você entra na intuição, aí o negócio complica. Porque a palavra intuição vem carregada, hoje em dia, da conotação de um pressentimento, ou de uma captação de um treco imaterial, e não é isto. A intuição, filosoficamente, é a percepção imediata de uma presença. Ora, a percepção de presença depende da sua amplitude de consciência. A nossa consciência pode estar limitada ao ambiente físico imediato, pode estar limitada ao seu corpo, não é certo? Mas ela pode se estender indefinidamente. Alguma coisa que se passa na China pode estar presente para um sujeito aqui, porque ele tem um horizonte de consciência maior, então ele está aberto para mais coisas. Está certo? Então, às vezes você pode transcender o próprio limite de tempo, quer dizer, um encadeamento de causas cujo efeito não apareceu ainda, pode aparecer já realizado para uma pessoa que tem amplitude de consciência suficiente para penetrar nisso aí. Então a intuição continua sendo a percepção de uma presença. Quer dizer, algo que não está presente ainda para a massa das pessoas pode estar presente já para o indivíduo que está sintonizado na ordem do tempo. É o que explica as premonições. Não é, veja, a premonição não é algo que se passa na sua mente. É algo que você percebeu no mundo. Só que o mundo de uns não é tão grande quanto o mundo de outros. E a linguagem, já que entraria nesse... Se eu falo pensamento, seria quando a gente encadeia essas... Encadeia várias ideias, das quais umas saem das outras de algum modo, tá certo? E a linguagem é o equivalente material disso aí. Quer dizer, a linguagem você vai dar signos materiais que permitem você refazer o curso do pensamento. Quer dizer, que se você não fixa na linguagem, o pensamento some. Não é isso? Agora, a linguagem não é, definitivamente não é o pensamento. Ao pensar em qualquer coisa, nós misturamos signos verbais com signos espaciais, com signos visuais, tem tudo misturado. Com signos musculares, tensões musculares, você pensa usando tudo isso ao mesmo tempo. E a linguagem opera, evidentemente, uma seleção drástica nisso, porque você só pode transportar na linguagem aquilo do qual você tenha signos que sejam reconhecíveis, publicamente, por assim dizer. Não é isso? Mas a atividade literária permite, usando signos que são convencionais, iguais para todo mundo, personalizar a expressão verbal e até dar uma certa materialidade a impressões que não são totalmente materiais. Se você lê os poemas do Mallarmé, você vê que cada poema ali é um objeto, ele é uma coisa. E essa coisa, por sua vez, tomada na sua totalidade, evoca centenas de significados para você, como se fosse um acontecimento da realidade. Entendeu? Quer dizer, esse é um poder que a linguagem humana tem. Por que que ela tem esse poder? Bom, agora tem que entrar num outro aspecto. Para explicar isso, eu tenho que voltar no Kant. Né? Então, Kant diz que nós não percebemos as coisas em si mesmas. Que nós só percebemos aparências, fenômenos. Tá certo? Por exemplo, aqui tem um cubo, o cubo tem 6 lados, mas você só vê 3. Não é verdade? Então, está aí, por exemplo, isso seria uma prova de que o que nós enxergamos são apenas aparências e não realidades. Tá certo? Nós não sabemos o que são as realidades. Kant nunca negou que as coisas em si existissem, que existisse o mundo real, nunca negou isso aí. Mas ele diz apenas que nós não podemos conhecer, nós só podemos conhecer as aparências. Agora, vamos inverter isso aí. Se eu só posso conhecer um cubo por 3 lados, essa é uma limitação da minha cognição ou é uma limitação do próprio cubo? É possível um cubo que mostre os seus 6 lados ao mesmo tempo? Não. Não pode, só se for um cubo plano. Aí é geometria descritiva. Você projetou no papel... Você vê os 6 lados ao mesmo tempo, mas não é um cubo mais. Tá certo? Então, outra coisa, eu estou vendo um urso, eu vejo o urso andando. Dentro do urso tem um estômago, um pulmão, um intestino, uma série de órgãos que estão funcionando, eu não estou vendo nada disso. Eu só vejo a aparência. Tá, isso é uma limitação minha, eu só vejo a aparência de urso e não o urso em si mesmo. E, bom, mas tem algum urso em si mesmo que possa mostrar simultaneamente todos os seus órgãos internos e continuar andando? Não pode, ele não pode fazer isso. Então, tudo que o Kant vê como formas a priori do nosso conhecimento são formas a priori do próprio objeto. Só que ele não pega isso. Isso quer dizer que os objetos se mostram a nós exatamente como eles são. Quer dizer, ele só tem a possibilidade de exibir certos aspectos, e por isso mesmo eu só vejo certos aspectos. Quer dizer que eu estou vendo o bicho exatamente como ele é. É? Se eu estou vendo o urso por fora... é porque ele só tem a capacidade de se mostrar por fora. Portanto, o que eu vejo dele é exatamente o que ele é. Ele tem as suas partes visíveis e as partes invisíveis. Ele em si mesmo. Não é uma limitação minha. Está compreendendo? Isso quer dizer que a nossa percepção de aparências é a percepção das coisas em si mesmas. Não existe essa diferença. Está entendendo? Muito bem. Agora o negócio vai com um passo a mais. Se o que eu só vejo é uma parte do objeto, esta parte para mim significa uma coisa, a coisa inteira. Isso quer dizer que, na verdade, de tudo que eu vejo, eu só vejo signos. E as coisas reais, as coisas em si mesmas, o que elas são? São matrizes de signos. Elas mostram vários signos conforme a diferença do seu observador. Está entendendo? Eu dou exemplo sempre da águia e do sapo. Está aqui uma águia, a 1 quilômetro de distância, ela vê um sapo e diz, oba, é meu almoço. O sapo tem uma visão circular, mas só enxerga até 1 metro. O sapo está sabendo de coisa nenhuma. Então você tem a visão subjetiva da águia, a visão subjetiva do sapo. É possível você trocar isso? Um sapo que vê as coisas como se fosse uma águia que visse o sapo como se ela mesma fosse um sapo, não dá para fazer isso. Portanto, ela tem uma estrutura geradora de signos. E esses signos são diferentes para cada observador, mas não são trocáveis. Por exemplo, eu não sou nem um sapo, nem uma águia. Então eu estou olhando a águia lá, vê que ela vai voando em direção ao sapo, eu já sei que ela vai comer o sapo. Esse é um terceiro ponto de vista que não é nem o da águia, nem o do sapo. Algum de nós teria a capacidade de trocar? Quer dizer, o sapo vê a cena como se ele fosse um ser humano, a águia vê como se ela fosse um sapo, não podemos trocar. Isso quer dizer que o conjunto de signos que cada ser, cada objeto pode emitir para os outros, e que é infinitamente variado conforme o observador, os vários observadores, é um negócio fixo e imutável. É uma fórmula. Está compreendendo? O que é ser um objeto real? É ser essa fonte de signos. Está entendendo? Portanto, o problema kantiano não existe. Está entendendo? Agora, dos signos que existem, existem dois tipos de signos. Existe o signo que é parte e o signo que é apenas lembrete. Por exemplo, eu vejo um cachorro por um lado, por fora, e esse cachorro por fora significa para mim o cachorro inteiro. Para ele também, porque ele não pode mostrar os seus órgãos internos ao mesmo tempo quando ele está se movendo diante dos meus olhos. Tá certo? Mas a palavra cachorro, ela não é uma parte do cachorro. É um simples lembrete dessa experiência possível que eu tenho ao ver um cachorro. Mas o fato é o seguinte, nós só conhecemos signos. E as coisas são o quê? São matrizes de signos. Está entendendo? Então, quando você vê um ente qualquer, você nunca está vendo ele inteiro. Por exemplo, essa mesa aqui, eu estou vendo o tampo e esse pedaço aqui, não estou vendo o outro lado. Agora, e se a mesa tivesse todos os lados voltados para mim? Eu não poderia usar a mesa, jamais. Então, este lado para mim é um signo da mesa inteira. Mas é signo parte, não é signo lembrete. Está entendendo? Então, isto aqui é uma observação fundamental. Tudo que nós conhecemos são signos. Nós não vemos nada inteiro. Mas não precisa ver nada inteiro, porque a própria coisa só existe por partes. Está entendendo? Professor, e ainda tem um aspecto da percepção que complica mais as coisas. Eu estava vendo, tem um documentário na Amazon chamado Engano, que os caras provam que quando a gente vê uma mesa, por exemplo, na verdade, na maior parte dos casos, a gente não vê a mesa. A gente acessa a memória da mesa na nossa mente. Mas como chegou na memória? A memória foi criada a partir de uma primeira experiência. Claro. Mas então, a maior parte do tempo a gente fica só... Veja, você tentar explicar a percepção pelo cérebro humano é a coisa mais impossível que existe. Você pode estudar o cérebro o resto da sua vida, você não vai entender a percepção, porque a percepção depende do objeto, meu Deus do céu. Hã? Olá. Oi. E ele diz que hoje, já está tendo um consenso na psicologia, que a percepção do sentido do objeto precede a percepção, vamos dizer assim, do quid, da essência do objeto. Então, ele fala assim, quando você vê um penhasco, a primeira coisa que você percebe é que aquilo é perigoso, que você pode cair dali. Isso não é verdade. Isso aí, não é, você não poderia saber que é perigoso se você não soubesse o que é. Pois é, e aí o que ele diz, que é o problema justamente nos planos da inteligência artificial, é que justamente o sentido, que é percebido primeiro no ato da percepção, ele é um transcendental. Esse aí é um pepino, o transcendental é um termo kantiano. O que você percebe, é como dizia o velho Aristóteles, você percebe a forma essencial. Se você não percebe a forma essencial, você não pode perceber mais nada. Quer dizer, não existe a percepção sensível pura, a sensação pura. Nunca ninguém tem uma sensação isolada de tudo mais. Sempre a sensação é signo de algo. E esse algo o que é? É uma forma substancial, evidente, uma forma essencial. Então isso quer dizer, não existe essa coisa que nós vivemos num mundo de aparências e por baixo dela existe uma outra realidade que é incognoscível. Né? Se você aceitar isso, então você vai ter que aceitar assim. Nós todos vivemos na fantasia e só os cientistas sabem a realidade, eles têm que nos dizer qual é a realidade. Isso é uma presunção absolutamente psicótica. Todos nós vivemos na realidade plena. E tudo que nós percebemos é signo por quê? Porque os objetos são signos. Tudo que existe é signo. Porque nada pode se mostrar por inteiro, todo de uma vez. Nada, pode, nada tem esse poder. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, então, complicar um pouquinho mais, porque o senhor perguntou. Na psicologia, vamos pegar na psicanálise, o Lacan descreve a subjetividade como três anéis entrelaçados. Um é imaginário, o outro é o simbólico, o outro é o real. Então, esses três anéis funcionariam juntos e a psicose seria quando um deles parte. Depois, num modelo mais, antigo, mais posterior, ele diz que é um quarto anel que formaria esses três anéis juntos, seria o sintoma, ou seja, como a pessoa se apresenta para o mundo. Então, o que eu tinha... O real me parece bastante... bem explicado, como o senhor diz, como o real se apresenta, o símbolo, era a parte. Olha, tudo que se examina na mente humana tem que examinar simultaneamente no objeto. Isso é o que os caras não fazem. Mas o anel dele está junto, real. Bom, ele tem razão, né? Ele tem razão nesse ponto. Tem razão. E eu acho que tem razão. Sim. Mas, vamos dizer. Esta ideia kantiana de que nós vivemos na aparência, de que existe um mundo real por trás, isso é o maior obstáculo à inteligência humana que você pode imaginar. Porque você vai ficar sempre com a síndrome do piu-piu. Você não tem certeza de nada que você viu, de nada que você percebeu, de nada que você pensa, e você não é capaz de distinguir se quer uma certeza de uma dúvida, quando isso é uma coisa básica. Você saber uma coisa é você saber também o que, que você ainda não sabe a respeito dela. Por exemplo, eu estou vendo você aqui, então eu te conheço, mas eu não sei o que você vai estar fazendo amanhã. É? Então, a consciência que eu tenho de perceber você e de não saber o que você vai fazer amanhã, isso é o conhecimento real que eu tenho de você. Isso quer dizer que uma parcela de ignorância faz parte do conhecimento, intrínseco do conhecimento. Está entendendo? Sobretudo quando esta ignorância corresponde à estrutura do próprio objeto. Você é um ser vivo, portanto a sua vida vai continuar no tempo. Não é isso? E que você esteja fazendo algo amanhã é inevitável. Se você estiver vivo, espero que esteja. Né? Então, isto faz parte de você. Eu ignorar o seu futuro faz parte do conhecimento que eu tenho de você. Agora, se eu não sou capaz de distinguir entre a sua presença, que está dentro de mim, e o seu futuro, então eu estou fazendo uma confusão dos diabos. Está entendendo? Então, a melhor teoria do conhecimento que existe ainda é a do velho Aristóteles. Toda ciência que se preze vai seguir aquilo. Não tem fuga. Agora, se entra pelo lado kantiano, você pirou. Está entendendo? É assim, me mostra um objeto que possa se mostrar inteiro, todo de uma vez, ao mesmo tempo. Daí a primeira pergunta, para quem? É? Parece que o sujeito, o objeto, você tem que analisar o ato cognitivo, mas também tem que analisar as capacidades do objeto. Mas a relação também parece ser o terceiro elemento, tá? Porque a maneira como relaciona com outros objetos, essa relação muda. Tá? Não, quer dizer, cada objeto tem um conjunto de capacidades de emitir signos. Esse conjunto é ilimitado. Sim. Para diferentes observadores. Isso está nele. Não é isso? Então, por exemplo, se você tem vários pintores pintando a mesma paisagem, eles estão exatamente na mesma posição? Impossível. Você não pode comprimir todos num corpo só. Então eles já estão em posições diferentes. Não é isso? O que vai provocar diferenças de percepção. Essas diferenças estão na própria paisagem. Existe alguma paisagem que tenha por si a capacidade de ser vista exatamente igual por todos os observadores? tem aqui um pintor, tem ali um idiota, tem um sapo, tem um lobo, tem... todo mundo é igual, é impossível. É uma limitação que faz, que ela é a própria estrutura do objeto. Então nós temos que parar de pensar o objeto como uma coisa estática que está no espaço, que é uma pura abstração, não é uma realidade, e pensar os objetos como matrizes de aparências. Não é isso? Então, com isso aí você corrigiu o problema kantiano e você tirou um obstáculo temível à sua inteligência. Porque se você perde a dimensão de realidade, você não tem sequer mais a dimensão da aparência. Quando Kant diz, nós só vemos aparências fenomênicas. Você pode perguntar, mas você tem certeza que nós vemos? O que é uma aparência? Uma aparência é um conjunto imensamente complicado de sensações, né, que entram pelos seus olhos, vão para o seu cérebro, etc, etc. Então, é o caso de dizer, mas então nós não vemos nem aparências? Termina nisso, está entendendo? Então precisa restaurar o sentido da realidade. E a realidade o que é? É um conjunto de centros emissores e receptores de informações e, portanto, um conjunto de signos que estão em intercâmbio permanente. Isso é a realidade das coisas. E a intuição que consegue, por presença, pegar essa forma da coisa? Porque me interessa como essa realidade chega nesse ser humano antes da palavra. Porque tem a questão da música também, que seria um conhecimento pré-verbal e que por si só provoca movimento. Não, mas tudo começa no pré-verbal. Todos os nossos conhecimentos são pré-verbais, por assim dizer. Eu acho que nós estaríamos exatamente falando dessa intuição. Como é que... Se você define a intuição como percepção imediata de uma presença, você precisa ver que nem tudo que está presente para um receptor está presente para o outro. O espectro de atenção de um pode ser muito mais limitado do que do outro. E, portanto, o horizonte de consciência de um pode ser muito mais restrito do que o outro. Então, aquilo que para um está ausente e só pode ser alcançado por raciocínio e abstração, para o outro pode ser percebido imediatamente, de maneira intuitiva. O que você chama de horizonte de consciência? O horizonte que você é delimitado por tudo aquilo que você não sabe. É o limite do que você sabe e o que você não sabe. A cada momento, evidentemente. O horizonte de consciência também amplia e diminui. Isso. Mas, por exemplo, no caso da premonição, algo que para mim estava ausente foi percebido pelo outro como presente. E ninguém tem premonição só como uma ideia. Ele vê algo. Ele percebe algo. Como é? Tem um horizonte maior. Claro, tem um horizonte maior. Existe essa coisa, vamos dizer, do estreitamento ou ampliação do horizonte de consciência. Quando você estreita, você tem uma visão mais precisa. E quando você abre, fica tudo mais misturado. Tá certo? Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas tem pessoas, você pega o sujeito que é um sensitivo, o horizonte de consciência dele, por definição, é amplo. Então é tudo meio misturado, mas tem muita coisa lá dentro. E por isso mesmo ele pode perceber algo que os outros não percebem. Seja algo que está distante no espaço, seja algo que está afastado no tempo. Porque as coisas que sucedem no tempo, elas têm um encadeamento interno. E esse encadeamento, para um sujeito, pode ser uma coisa quase inconcebível, que ele só pode pensar por abstração, e para o outro pode ser uma realidade presente. Vamos dar um exemplo que eu sempre dou. Cada um de vocês tem algum parente, algum namorado, algum amigo, uma mãe, avó, tia. Né? Quando você pensa nessas pessoas, você pensa elas inteiras? Não. Por exemplo, vou pensar minha falecida mãe. Né? Eu me lembro dela agora, por exemplo, eu posso lembrar... Ela assim, como ela estava próxima da morte já, está com 99 anos, e posso lembrar ela mais mocinha, quando estava lá me dando de mamar. Mas isso não forma uma pessoa inteira. Mas são signos. E eu sei que por trás desses signos existe uma pessoa real. Só que essa pessoa pode ter duas idades ao mesmo tempo? Ela não pode. Ela não pode ter 99 anos e 32. Está entendendo? Então, essa limitação de ou eu vejo a minha mãe assim, ou vejo assado, não está em mim, está nela. Ela é um ser que existe no tempo. Portanto, ela vai mudando com o tempo. Está entendendo? Então, quer dizer, nos dois casos eu estou em plena realidade. Nada do que nós conhecemos inteiro. Mas nada que se apresenta a nós é inteiro. É? Então, o problema kantiano simplesmente não existe. Sim, sim, a forma essencial se mantém. Agora, o que é a forma essencial? É um negócio estático que está presente? Esse é aquele cretino do... Aquele físico, esqueci o nome agora. O Capra. Capra. Ele disse, ah, nós falamos vaca, mas não existe vaca, só existe um processo chamado vaca. Não é isso? Então, seria o vacando, né? Digo isso é uma besteira, porque o conceito de vaca não é uma imagem estática da vaca. O conceito dela é um conceito geral de tudo que ela pode fazer. O conceito implica necessariamente aquilo que eu chamo de círculo de latência. Já sabe o que é o círculo de latência? Todo mundo sabe? Quem não sabe? Tem um ali que não sabe. Bom, eu estou andando por uma rua e vejo um cachorro deitado. Eu sei que aquele cachorro, ele pode, quando eu passar, ele pode latir, ele pode me morder, ele pode ficar com medo de ir embora, mas eu sei que ele não vai sair voando. Então, a minha percepção do cachorro implica a percepção de uma tensão entre o que ele está fazendo agora e o que ele pode estar fazendo daqui a pouco. Isso não está no pensando, não é pensando que eu percebo isso imediatamente. Então, eu sei que ele é um cachorro porque ele pode latir, mas ele não pode piar, por exemplo. Tá? Se faltar uma dessas coisas, então não tem um cachorro, tem um objeto imaginário. Como é? Seria apenas uma imagem de cachorro. Uma imagem de cachorro, claro, um cachorro pintado. O cachorro pintado não late, evidentemente. Tá certo? Então, a percepção de qualquer ser é instantaneamente a percepção do seu círculo de latência. Não precisa ser inteiro. Mas até um certo ponto você tem que avançar nisso aí. Né? Então, a partir da hora que nós entendemos que o conceito de um ente que expressa a sua forma essencial não é um desenho fixo e imutável, mas é uma matriz de transformações. Não é isso? Por exemplo, eu sei que o urso não pode fazer, a galinha não pode fazer comigo o que o urso pode. Não é isso? Senão eu fugiria da galinha e ia esperar pegar ovo no bercinho do urso. Nós sabemos que as coisas não são assim. Portanto, é histórico. Ah, os nossos conceitos são estáticos, mas nós precisamos de conceitos dinâmicos. Então você não sabe o que é um conceito. Você não sabe o que é uma forma essencial. Está entendendo? Quer dizer, a forma essencial dela se deduz não somente as propriedades do ente, que é tudo aquilo que ele pode fazer, mas também as propriedades do sentido passivo, possibilidade de ação dele, possibilidade de paixão, isso é, de ações que ele pode sofrer. E também nós deduzimos acidentes aos quais ele está sujeito e que outros não estão sujeitos. Por exemplo, você aprender alemão é uma coisa acidental, mas pessoas aprendem, outras não. Isso está fora da possibilidade do urso. Então, até os acidentes, o conjunto de acidentes, por assim dizer, necessário à existência do ente, até isso nós percebemos. E isso é a forma essencial. Agora, a expressão verbal da forma essencial é uma definição. Mas você não vai confundir a definição com o conceito. A definição apenas resume em palavras, comprime em palavras a percepção que você teve de uma forma essencial. A definição é menos completa. Claro que é menos completa. Senão você tem que continuar falando. Eu vou dizer aqui tudo que eu sei do urso. Eu não paro mais. Então você comprime na definição. Por que você pode fazer isso? Porque as pessoas para quem você está usando essa definição, está usando essa palavra, também não são idiotas. E elas também são capazes de perceber o círculo de latência. Né? Eu falo galinha. Você sabe que a galinha não vai botar um ovo cúbico, não sabe? Coitada, né? Não sei que o pessoal hoje em dia não consegue mais nem distinguir o homem de uma mulher. Pois é. Não, essa, ver, todo o negócio de ideologia de gênero é uma confusão desse tipo. Quer dizer, o sujeito, vira, essa coisa é tão cheia de contradições e paradoxos que ela foi inventada. Ela não tem nada a ver com sexo. Esse é um modo de você introduzir dissonância cognitiva na cabeça das pessoas. Diz, não, nós temos que eliminar os estereótipos de homem e mulher. Fala, bom, mas se você elimina os estereótipos, o transexual vai copiar o quê? Hã? Ele passa a vida copiando estereótipos. Ser um transexual é copiar estereótipos. Então você precisa correr do estereótipo exista. Agora amanhã não tem mais nem homem nem mulher. Pronto, acabou a vida do transexual, pô. Vai se transformar em quê? Vai se transformar em quê? Exatamente. É que nem o Pedro, né? Que uma vez um inimigo meu soltou a ideia de que eu tinha feito uma viagem para fazer uma operação de mudança de sexo. Daí o Pedro perguntou, mas ele mudou para qual sexo? Claro, claro. Se você não fosse homem, você não poderia ser um transexual. Então, condição sine qua non. De que sexo para que sexo é um enigma, né? Então, veja, todas essas coisas, o Augusto Comte dizia que a vida dos vivos é sempre determinada por alguns filósofos mortos. As grandes ideias que circulam na sociedade, todas foram inventadas por algum filósofo. E elas se impregnam na cultura, na educação, nos hábitos, nos valores, nas normas. E nós estamos obedecendo os caras e não sabemos. Então, esta coisa de você viver num mundo de aparências por trás do qual existe uma realidade, isso é uma impressão que todo mundo tem hoje em dia. Antigamente ninguém tinha essa impressão. Os caras confiavam no que viam. O que quer dizer que talvez a percepção que eles tinham das coisas não fosse muito exata, mas era real. Por exemplo, se você dizer, o Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol, qualquer das duas coisas não vai modificar em nada o fato de que você enxerga o Sol se movendo em torno da Terra. Se você quiser saber, até hoje não existe nenhuma prova definitiva, nem de geocentrismo, nem heliocentrismo. Você pode escolher, objetivamente, cientificamente falando. Mas o fato é que, se você segue a sua observação natural, você verá o Sol girando em torno da Terra. Mas se você se projetar num plano imaginário e fizer certas medidas, você chega à conclusão contrária, de que é a Terra que está girando em torno do Sol. As duas coisas, vamos dizer, correspondem à realidade, mas são diferentes pontos de vista, né? Aos quais o objeto mostrará diferentes propriedades, meu Deus do céu. Está entendendo? Então você pode dizer que uma delas é uma percepção mais exata, outra menos exata. Se você é geocentrista, você vai dizer que inexato é o heliocentrismo e vice-versa. Tá certo? Mas nos dois casos você está se apoiando na percepção de realidades. E você está provando que esses entes, o Sol e a Terra, mostram diferentes propriedades conforme você os enfoque por aqui ou por ali. Mas isso é uma capacidade que eles têm. Então, quando esse senso da validade das realidades imediatas, isso aí, se você quer ser um cara inteligente, é a primeira coisa que você tem que recuperar. Senão você perde a confiança no que você sabe de você mesmo. Uma vez perguntaram a definição da que é honestidade intelectual. Falei, olha, é você não fingir que sabe o que não sabe e que você não sabe aquilo que você sabe. A primeira, né, muita gente obedece. Ele não diz que sabe aquilo que ele não sabe, mas a segunda quase ninguém cumpre. Todo mundo finge que não sabe algo que ele sabe perfeitamente bem. Por quê? Porque ele não tem um argumento filosófico ou científico para sustentar aquilo. E como a classe científica, os professores estão dizendo o contrário, ele decide fazer de conta que ele não sabe. Isso aí é a fórmula da histeria induzida. Histeria induzida, sem sombra de dúvida. Você não acredita no que você vê, você acredita naquilo que você ouve dizer. E no fim você acaba dizendo você mesmo, e quando você ouve, aquilo vai da boca para o ouvido e você repete. Então isso aí, quer dizer, histeria é incompatível com inteligência. Pela nesse caso dos transexuais, hoje em dia e tal. O percebe que há uma tentativa de impor uma linguagem que ela não tem referencial à realidade. Porque a própria maneira de articular a ideologia de gênero, como teoria, ela força você a pensar em conceitos que são atributos que você aprende na realidade. Porque o transexual, a própria expressão já está embutida, de certa maneira, nesse ciclo de latência, toda a experiência humana de homem e mulher. Tá? Só que essa linguagem sem referencial na realidade, ela não existe. Claro que não. Ela só pode existir por meio de uma força que impeça ela de alguém dizer que o rei está nu, mas não consegue entender. Sim, claro. De perceber. E quando ela for, isso acontece, né? Quando existe essa força que consegue impedir que a pessoa não faça essa relação referencial com a realidade, isso é que reproduz. O que acontece com o cérebro, né? Assim, com a inteligência da pessoa, ela tem que parar, porque... Claro, emburrece instantaneamente. E não é só o sujeito, o transexual, que vai sofrer disso. Não, quem acredita nele também vai ficar burro. Os ideólogos, assim, a psiquiatria é de gênero. Não é isso? Agora, ser um transexual é copiar aparências. Portanto, copiar estereótipos. Não é isso? Ele não vai copiar tudo de uma mulher, por exemplo. Ele não vai gerar um útero dentro dele. Agora, se uma mulher tchuca aparecer um útero, isso ele não vai fazer. Ele vai pegar aparências externas. Não é isso? Aparências cosméticas, e pode ser aparências sonoras, aparências gestuais, etc. Ele vai copiar essa aparência o melhor que ele possa. Uns convencem, outros não convencem. Não é isso? Você vê, tem transexuais que de fato parecem mulher. E tem outros que parecem o Schwarzenegger. Não tem? Então, como é que você trata um transexual? Você chama no masculino ou no feminino? Eu digo, depende, se ele me convencer da aparência feminina, eu vou ficar inibido de chamá-lo de homem. Eu sempre me imagino a cena, né, eu chegando para a Roberta Close dizendo, seja homem, meu filho. Não dá, fica descabido. Mas dá para dizer do Pablo Vittar. Como é? Dá para dizer isso do Pablo Vittar. É, Pablo Vittar aqui. É uma mocreia. Então, é histeria obrigatória. Então, veja, nós chegamos a esse ponto de estupidez. Agora, se você mistura nesta discussão o problema moral sexual, você já está perdido completamente, porque isso não tem nada a ver com sexo. Isso é histeria induzida mesmo, isso aí é dissonância cognitiva gerada pelo Estado, de propósito, para imbecilizar você e tornar você dócil a qualquer coisa que eles digam. Como é? Uma imposição. Sim, sobre a percepção. É o tal negócio, é aquela pergunta. O sujeito, ele diz que é mulher, diz que sente que é mulher, mas eu estou vendo um homem. Por que que a imaginação dele tem direitos que a minha visão não tem? Se eu estou vendo, eu tenho que dizer o que eu estou vendo e não o que ele quer que eu diga. Eu não vi nenhum desses camaradas que argumentam contra esse negócio de transexual a dizer isso, que é a coisa mais óbvia do mundo. Ele usou? Ele falou, essa lei não tem nada a ver com... Não, ele fala que é uma imposição. Mas ele fala que não tem nada a ver com a questão sexual, mas sim a tentativa do Estado de fazer as pessoas enxergarem. Sim, sim, mas a comparação, vamos dizer, entre o desejo de um e a visão do outro, ninguém fez. Que é a coisa mais óbvia do mundo. Quer dizer, você diz que é mulher, você quer ser mulher, mas eu estou vendo um homem, o que é que eu posso fazer? É? Então, eu tenho que respeitar o seu desejo, mas você não tem que respeitar a minha percepção? Esse é o absurdo dos absurdos. Quer dizer, então, o imaginário vale mais do que o real. E se o imaginário vale mais do que o real, bom, eu posso bater em você e dizer que você que me agrediu. Não é isso? Eu tô no negócio, o sujeito, eu já falei isso, né? Piada, o sujeito estupra o vizinho e diz que foi agredido acusadas. A lei está caminhando para chegar nesse ponto, pô. É isso? Então, você vê aqui, a inteligência humana, ela está em crise por causa da atividade incessante desse pessoal que quer remodelar o mundo à sua imagem e semelhança. Só que isso se impregna em nós, a gente fica inibido de dizer o que está vendo. E a velha fábula do rei está nu, as pessoas até repetem, mas elas não incorporam aquilo na realidade delas. Não é isso? Para mim, assim, eu me guio pela minha percepção. Então, se aparece um transexo ultra feminino, não é isso? Parece mulher, então, bom, eu não vou ter coragem de chamar ele de homem. Né? Porque discorda da percepção sensível. O que eu estou vendo é uma mulher, embora, bom, se tirar, baixar a calça é outra coisa, mas ele não baixou. Agora, o Pablo Vittar mostra o saco para provar que ele é mulher. Aí não, aí me deu uma dissonância cognitiva, pô. Né? Mas uma vez eu vi no programa do Amaury Júnior, estava vendo lá, ele estava entrevistando a moça é lindíssima. Né? E até chamei a Rogério e falei, olha que beleza, né? É mesmo, era um transexo. Né? Passa-se muito tempo, eu estou num ponto de ônibus, aparece aquela transexo. Eu falei, você não é a fulaninha? E dela contou uma história triste, que se apaixonou pelo japonês, seguiu o japonês no Japão, o japonês deu pé na bunda dela, foi para um negócio horroroso. Era Roxane, exatamente. O nome artístico era Roxane. Para piorar o negócio. Então, esse é um caso extremo. Sabe? Ela não me mostrou o peru, nem o saco, nem coisa nenhuma, de maneira que a aparência feminina estava predominando sobre a realidade anatômica. Mas depois, que nem o Pablo Vittar, baixa as calças para você ver, ainda que é. Está aqui a prova que eu sou mulher. Não dá, porra. Aí ele está contrariando frontalmente a sua percepção. Dependendo do transexual, as características femininas que ele tem que imitar, como que dá mais ênfase que não é aquilo. Sim, se você pega o Laerte, por exemplo, quanto mais feminino ele tenta aparecer, mais parece homem. Uma vez nós vimos um cara, era um homem enorme, com um vestido tubinho, né? E um tênis cor-de-rosa, né? E eu olhei e falei, mas isso é um primor de macheza, meu Deus do céu, né? Então, acontece isso, aí não dá, pô. Aí eu estou vendo um homem, né? Mas quando eu vi essa menina, a Roxane, eu falei, não, eu estou vendo uma mulher, embora não seja. Então, eu sei que eu estou enganado na minha percepção, mas socialmente aquilo corresponde à conveniência do momento, então a gente aceita. Não, mas o Laerte dizer que é mulher, fala, não tem jeito de eu ver isso. Então, em vez de você discutir com os caras, né, pelo aspecto moral, tal, não, você tem que simplesmente defender os direitos da percepção natural. Ele tem o direito de pensar que ele é mulher? Tem. Ele tem o direito de querer parecer mulher? Tem. Mas eu tenho o direito de ver outra coisa. Então, se eu usar o mesmo negócio dos direitos humanos, tudo isso tem direitos humanos, tem, é double way, né? Tem, pode ir para cá, de lá para cá ou daqui para lá. O pessoal não sabe fazer isso. Daí fica indignado moralmente e começa a falar besteira e você cai no ridículo. Ah, isso é você vergonha, isso não sei o que. Bom, é, de fato é, mas não é esse o ponto. Como é? Pois é, tem muita se vergonha, não faz mal nenhum com a inteligência. Então, essa coisa de aparência e realidade, nós temos que acabar com esse negócio. Olha, aparência é realidade, ela é um aspecto da realidade. E como não existe nenhuma realidade capaz de se mostrar instantaneamente sobre todos os seus aspectos, o que você está vendo corresponde à estrutura real do objeto. Você não vê os seis lados do cubo, porque um cubo não pode se mostrar por seis lados ao mesmo tempo. Desde que ele é um objeto espacial... Claro, claro, você fez o objeto para que ele parecesse duas coisas ao mesmo tempo, e por isso ele parece duas coisas ao mesmo tempo. Grande novidade. Agora vou duvidar da minha percepção. O velho exemplo dos céticos, né? Não, um bom exercício para treinar a inteligência é você discutir com os antigos céticos e ver que tudo aquilo é besteira. Ah, a prova de que nossa percepção é errada é a seguinte: você enfia um pau na água, ele parece quebrado. Eu digo, você conhece algum pau que enfia dentro da água, continue tendo a mesma aparência que antes? Isso é um problema dele, da água, não da minha percepção. Sim, o problema é que você não está percebendo um pau, você está percebendo um pau dentro da água. Dentro da água, que é diferente do pau fora da água. Mas como é que é exatamente? Como é que você percebe corretamente a nossa ilusão se nada pode ser percebido corretamente? Quer dizer, as objeções céticas são todas assim, não são. Isso é filosofia, isso é pegadinha. E a filosofia do Kant inteiro é uma imensa pegadinha. Só que ela penetrou na nossa cultura, ela determina o direito. Né? Essa ideia de que só vale o direito positivo. Né? O que é isso? O kantismo. Não tem nem o certo nem o errado, mas o que foi decidido aqui na lei é isso que vale. Então, na verdade, a lei não pode ser discutida. Ela não tem uma referência externa a qual ela tem que obedecer. E assim por dentro, você tem isso na sociologia, na biologia, no direito, no ensino de línguas, tudo isso invadiu a nossa cultura. E isso está atrofiando milhares de inteligências, porque tudo aquilo que você percebe diretamente, você não pode expressar diretamente, você tem que usar todo um circunlóquio para chegar lá. Então torna o pensamento difícil. Isso é como o sujeito que quer que você prove tudo o que você diz. Então não dá nem para você começar a falar. Veja, isso aí está no Sócrates, aparece muito claramente. O Sócrates nunca tenta provar nada. Ele apela ao testemunho sincero dos seus ouvintes. Então isso aí é uma persuasão suave. Você não vai violar a intimidade do outro, os seus limites, etc, etc. Você apela ao testemunho dele. Então, eu vi as coisas assim, você também não vê? Isso é mais do que suficiente na maior parte dos casos. Se não existissem evidências primárias que não admitem nem necessitam prova, não poderia haver prova de nada. É um problema, né? Conhece a história de Santo Afonso de Ligório? É um santo do século XVIII. Né? Diz que ele foi o primeiro advogado que entrou no céu. Talvez o único. E a argumentação jurídica é um negócio assim, tão absurdo que dá vontade de bater nos caras, né? Com o Kelsen, exatamente. Ele largou o Kelsen por causa disso. Ele percebeu que aquilo ia dar um rolo universal, e deu mesmo. É que ele adota esse formalismo e diz, não, aqui tem um princípio fundamental do qual tudo se deduz. E não há referência externa. O direito é um sistema. Assim como, veja, essas coisas são modas culturais que se impregnam na cabeça das pessoas. Sem razão nenhuma, sem fundamento nenhum, mas as pessoas aceitam aquilo. No mesmo instante que o Kelsen estava fazendo esse formalismo jurídico, estava o Saussure fazendo a mesma coisa com a linguagem. A língua é um sistema. Não, nenhuma língua é um sistema. Ela tende a ser um sistema, mas ela nunca é um sistema. Então podemos isolar a língua e estudá-la no seu funcionamento interno. Bom, você pode fazer isso, só que a língua que você vai estudar não tem nada a ver com a língua que a gente usa, é um outro negócio. Veja, modas culturais é uma coisa terrível, terrível. Você vê, o Freud escreveu aquele livro Totem e Tabu, dizendo que a civilização começou com um ritual de matança do pai. Todos os antropólogos do mundo, todos, sem exceção, documentaram que eles nunca encontraram nenhum rito desse tipo em parte alguma. E o pessoal continua lendo Totem e Tabu e acreditando. O livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, ele diz, não, o capitalismo surgiu porque os caras tinham aquela ética do trabalho e tal, e daí começou o capitalismo. Falo, não, o capitalismo começou no século X, nos mosteiros, meu Deus do céu. Então, todo mundo sabe que a teoria está errada. Mas o ano passado mesmo, esse livro foi eleito como um dos grandes clássicos da sociologia. E o pessoal continua acreditando. Então, o que é isso? Isso é um princípio de autoridade hipnótica Digo, olha, o Max Weber, sem dúvida, era um grande sociólogo, um homem honestíssimo, mas a teoria dele está errada, porra. Por que as pessoas fazem isso? Eles se apegam a símbolos culturais para deixar de pé uma personalidade periclitante. Nem o racionalismo moral do Piaget. Sim, o Piaget é outro também. O Piaget fala besteira, caralho. Mas é ainda a referência. Não é quando ele diz assim, só a ciência produz conhecimento. A filosofia não é um conhecimento, mas é um senso de orientação no conhecimento. Eu digo, mas um conhecimento no qual você não tem nenhum senso de orientação é que conhecimento em que sentido? Do que está falando? As pessoas repetem essa besteira, né? Sem perceber que o cara não está dizendo nada. Né? O Kant, eu leio o Kant e digo, o que ele está dizendo? Nada, absolutamente nada. É tudo pegadinha. Mas para ele aquilo era verdade. Então, esse, vamos dizer, esses mitos culturais fazem um mal desgraçado para a inteligência. Então, com o tempo, vocês vão pegando de tudo que vocês vão estudando, vão lendo, vocês vão aprendendo a separar o que é confiável do que não é confiável. Muito aos poucos. Né? Você vai ver, por exemplo, a sinceridade. A sinceridade falta na maior parte dos casos. Quer dizer, o indivíduo não está descrevendo a sua experiência real. Ele está simplesmente pensando. Tem um teste que é infalível. Quando você absorveu o sistema de um filósofo até o fim, compreendeu tudo que ele está querendo dizer, você em seguida faz a seguinte pergunta. Dá para fazer isso que ele está dizendo que fez? Se você vê que não dá, então ele está errado. Então, dá para você criar um conhecimento efetivo baseado na ideia de que nós só temos acesso às aparências e não às coisas em si? Não dá para fazer isso. Prova é que o Kant acaba tendo que se basear numa fé irracional. Tem que acreditar em Deus. Tem que acreditar por quê? Porque sim. Você começa com a aparência de muita racionalidade e termina no irracional completo. Então, é o seguinte, essa proposta filosófica não é realizável. Então, é uma coisa que o jeito está... Ele pode dizer isso, mas ele não pode fazer isso. Portanto, ele fez outra coisa e está dizendo esta. Então, ele se enganou a si mesmo. A proposta cartesiana, mesma coisa. Não dá para fazer. Que é o sintoma hipotético fundamental. Como é? Que é o sintoma hipotético fundamental. Dá para falar, mas não dá para fazer. Agora, o nosso negócio é o seguinte. A inteligência humana foi feita para ela se orientar na realidade da experiência. Não para outra coisa. Então, a fórmula número um da inteligência é voltar, vamos dizer, à realidade da experiência que você teve. Sabendo que outra pessoa pode ter, vamos dizer, um espectro de consciência muito maior, perceber coisas que você não percebe. É sempre possível isso aí. Tá bom? Então por hoje é só. Portou amanhã.